Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e um dia eu chego lá. Aqui é o Vinícius Teixeira, e graças a Deus que nesse programa não tem Cardoso, Tucano e nem o chato do Marco Gomes. Olha só, cara! Oi, pessoal, meu nome é Flávio Augusto, sou fundador do Geração de Valor, e geralmente quando perguntam o meu time, eu falo, né, o time que eu torço ou o time que eu comprei. Aqui é o Azaghal e eu quero também comprar um time de futebol. Olha aí, muito bom. Deve ser muito maneiro. Muito bem, nerds, estamos aqui mais um Expresso Empreendedor, falando com o nosso querido amigo de carteirinha, Marco Gomes, e a presença ilustre de Flávio Augusto, fundador do WhatsApp. Se você não fez o curso de inglês do WhatsApp, você certamente viu Rodrigo Santoro dar aquela piscadela no final da propaganda. Já você leu. Não, é uma história de sucesso de um cara que veio da periferia do Rio de Janeiro até vender o Omelets Group por quase R$1 bilhão pro Grupo Abril Educação. Uma história fantástica que comprou um time de futebol em Orlando, cara, isso é um sonho. Muito bem, vamos conversar com essa figura depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mês em Canelada Zona Nerdcast! Ai, vamos! Caraca, foda! Tô cansado, cara! Trabalho muito, três jornadas! Azaghal, atenção para você que está querendo aproveitar um momento de troca de gerações para comprar o seu PlayStation 3 mais barato. Afinal, esse é o momento onde você pode encontrar o console mais barato e com uma quantidade de jogos quase infinita. Ele, né? Está no ápice. Exatamente. Da oferta. E agora a PlayStation Brasil vai iniciar uma campanha, Azaghal, com o bundle para a Copa do Mundo FIFA 2014, Azaghal. Olha aí. Preste atenção. Entre 1º de abril, ou seja, já tá rolando, até 28 de abril de 2014. Uma semaneca. Rola a pré-venda do bundle PS3 Copa do Mundo FIFA 2014 por R$1.299. Um PS3. Um PS3. Mas ele não vem sozinho, ele vem num bundle. Não, é um bundle. Então o que ele... é um bundle? Um bundle é um conjunto de coisas. Olha, um pacotão. Guris, é um pacote. Com o, além do console, vem com a réplica da bola Brazuca, olha aí, exclusivo com o logo do PlayStation, vem com o jogo FIFA World Cup e com um voucher de 20% de desconto para compras em lojas online da Adidas. Voucher! E tem mais uma coisa, Azaghal. Se você comprar o bundle nessa pré-venda dentro desse prazo, você concorre a um sorteio de um par de ingressos para um jogo das quartas de finais da Copa do Mundo FIFA 2014. Olha aí para você que curte a Copa. Lá no, é do Rio de Janeiro que vai acontecer esse jogo. Então presta atenção, comprando na pré-venda, você vai em sony.com.br/nenhum dia sem emoção, tudo junto sem acento, e você pode cadastrar a sua compra pra você poder concorrer ao sorteio dos ingressos, certo? Excelente. PlayStation aí, Copa do Mundo FIFA 2014, clica aí embaixo pra você ver como é que bundles. E a Azaghal, já estamos preparando para a gravação do segundo Nerdcast de RPG Cyberpunk. Já estamos? Já estamos nos preparando para a gravação. Eu tô sempre pronto. Eu tenho que ter um título a mais. Eu sou o Senhor da Oceania, Imperador do Universo. Do Imperador do Universo eu nem tenho usado mais esse título. Mas agora eu tenho que ser o melhor jogador de RPG do mundo. Eu quero, cara, esse título pra mim. Muito bem. Já tá, ó. Vamos gravar em breve. Se prepara. Aproveitando o conteúdo, você pode jogar o RPG de Star Wars da Galápagos Jogos, que eles estão trazendo o novo sistema da Fantasy Flight, o kit introdutório Star Wars Fronteira do Império, onde você joga com os mercenários, os Bounty Hunters. E é aquele negócio, a gente já falou. Tem sistema novo, com sistema de obrigações, onde você escolhe uma desvantagem pra você ser caçado. Isso é muito legal. Dever dinheiro a alguém, etc, pra você ganhar outras vantagens na ficha. Isso é muito maneiro. Você tem também os dados de narrativa, que são dados sem números, apenas com símbolos, que ajudam o mestre do jogo a tomar decisões diferentes daquelas que são simplesmente baseadas em contas de números. Muito legal. O kit introdutório vem com 4 fichas de personagem pré-geradas, ou seja, é um kit introdutório, ou seja, depois vai ser lançado o jogo full. Esse kit introdutório serve pra você que tem medo de aprender RPG, de ler um livro gigantesco de regras. Ele é simples, é fácil, 4 fichas pré-feitas, um livro de regras, fornece tudo que você vai precisar pra guiar uma campanha completa e criar suas próprias histórias dentro desse universo de Star Wars. Muito maneiro. É pra pegar e jogar. Pra pegar, exatamente. Pegar e jogar. Galápagos Jogos. Clica aí no link pra você ver todos os detalhes. Muito maneiro. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 22 minutes and let's all go to live in Orlando. Azaghal, você criou uma atração muito legal no Jovem Nerd, que é o Nerdcast especial de Dia dos Namorados. É verdade. Me inspirei num cara que ficava nessas lojas cafona na rua, fazendo voz de locutor de rádio. Exato. Então, se você é ouvinte novo e ainda não conhece, sabe que você tem, assim, uns 4 ou 5 anos pra trás pra você ouvir Nerdcasts engraçadíssimos, onde nós emulamos uma rádio brega, isso, romântica, e nós falamos, lemos e-mails de nossos... Nós ajudamos as pessoas. Ajudamos entre aspas. Alguém se dá bem sempre. Exatamente. Mas por que eu tô falando do Dia dos Namorados muito antes do 12 de junho? Porque vocês sabem que a minha senhora está grávida e a nossa filha vai nascer no fim de maio. Ou seja, depois que ela nascer não vai dar pra gravar Nerdcast por um bom tempo, principalmente Senhora Jovem Nerd, entendeu? Então, nós queremos adiantar essa gravação, então já vamos pedir desde já. Se você quer participar do Nerdcast de Dia dos Namorados, mande um e-mail para nerdcast@jovenerd.com.br com o subject escrito Dia dos Namorados, tracinho... Uma subcategoria. Você pode botar, por exemplo, Dia dos Namorados, menino quer menina. Isso significa que você é menino, quer uma namorada. Ou menina quer menino. Ou pedido de desculpas, ou pedido de casamento, essas coisas. Pedido de me deixa em paz, né? Ou exato. Várias categorias. Menina quer menina, menino quer menino, nós somos cabeça aberta, mente aberta, podcast século XXI. E se você quiser contar histórias, quiser dar um fora numa pessoa, se estiver procurando alguém, se estiver querendo pedir desculpas, e por aí vai. Conte a sua história. Se você quiser que a gente ligue pra você, você bota o seu telefone ou o seu Skype e a hora que você está disponível. Isso. Se você não quiser que a gente ligue, você quiser só que a gente leia seu e-mail e te ajude de alguma forma também, então bate tudo no e-mail que a gente... Lembrando que ninguém ajuda ninguém. A gente não, é o objetivo muito é ajudar. Sacana. Não, a gente vai zoar provavelmente o seu e-mail. É ajudar. A gente vai ajudar. Sempre tentamos ajudar. Às vezes vocês não se ajudam e aí a gente não pode fazer nada. Mas é isso. Se você quiser participar, já pode começar a mandar e-mail que a gente vai gravar em breve. Agora sobre o último Nerdcast, Azaghal. Nossa. Polêmica? Eu não tô fora. O Mal Roboto falou: esse Nerdcast deve ter batido algum recorde, conseguindo fazer com que os ouvintes dos dois extremos da discussão tenham se sentido ofendidos. De alienígenas do passado. Uma parte achando que a banca dos aliens do passado não conseguia falar por ser interrompida constantemente, e a outra pelo achando... Pelo Jovem Nerd. Eu sei. E a outra achando que a banca dos céticos não estava conseguindo explicar o que refutaria as ideias do lado oposto. Quero fazer a minha culpa aqui, Eu fui chato. Porque o Jovem Nerd estava mais chato, só que na edição, Léo Lopes e eu modificamos um pouco, deixamos o Jovem Nerd mais legal. Tá. Mentira! Pior. Tava pior. Você falou pior. Que... Você me zoou que teve uma hora que eu falei assim, gente, eu sei que eu tô exagerando, você porque mandou você cortar. Porque você quis botar seus panos quentes. Você não deixou? E aí eu falei, agora você vai até o final. Não, você cara. Encheu o saco dos caras, você não vai botar paninho quente olha agora, só. Não. Olha só, eu sei que eu vou chato. Desculpe, gente. Esse, gente, é o Jovem Nerd. não. Esse é o verdadeiro Jovem Nerd. Eu ouvi, eu fui chato, interrompi pra caralho, tranquei o assunto. E, assim, na hora eu tava me divertindo, tava achando engraçado. Assim, a gente não brigou nem nada. Todo mundo amigo e tal. Mas eu fui chato. Sabe por quê? Eu sou um cara em cima do muro, entendeu? Eu sou um cara em cima do muro. Por que eu gosto de estar em cima do muro? Porque eu consigo ver os dois lados. Não é legal isso? Eu não sei. Só que aí o que aconteceu? Eu só quero, assim, explicar o que aconteceu na minha cabeça de maluco. É como se um lado da festa, um lado do quintal, estivesse tendo uma festa e começa a tocar Gustavo Lima, sabe? É? Aí fica lá, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Aí, em vez de eu argumentar pacificamente, eu decidi descer pro outro lado do quintal e aumentei, botei os berros em AC/DC. Então, olha, Léo, mostra aí como é que ficou. Ficou um ruído, tá vendo? Então ninguém aproveitou nada. Nenhum dos dois lados eu da festa. Eu aproveitei, me diverti bastante. É, você botou a pilha errada assim que eu botei. Eu caí na pilha da tua pilha. Eu sou o Azaghal sempre. Eu não mudo jamais. Bom, gente, olha só. Assim, as pessoas me chamaram de fanático, coitado. Eu não sou fanático, pelo amor de Deus. É um pouco. Não sou fanático. Não, aí tu tá botando pilha errada. Mas eu me comportei como fanático. Esse foi o problema. Não é assim que se discute ciência, se comportando como fanático. Então eu peço desculpas e eu prometo... Ofendeu os convidados. Que vamos gravar... Não, todo mundo é amigo. Vamos gravar um Nerdcast sobre ufologia daqui a algum tempo com o Afonso Solano e eu não vou me comportar assim, eu vou participar na boa. Certo? Eu vou estar lá. Porque eu não duvido, como eu mantenho as minhas opiniões, não duvido, embora no negócio dos alienígenas do passado eu achava improvável, mas não duvido. Ok? Eu não nego, é isso, não nego. Você vai entrar no seu círculo vicioso. Eu não sou nem ateu, cara. As pessoas acham que eu sou ateu ferrenho. Você conseguiu. Eu não sou nem ateu, cara. Vários nerds cacete de agulha. Temos aí Wesley Nascimento, Wesley Araújo, Leandro Racuna, Marcelo Gondim, Racuna Matata, Samuel Alves, Eduardo Valentim, Leopoldo Santiago, eu conheci o Leopoldo, Lisbino Carmo, Kirion de Oliveira, Eduardo Zachal, Rodrigo Polizelli, Trezo Erlano Medeiros. Cara, esse cara tem um nome diferente. Trezo Erlano. Erlano, o Showa de Medeiros. Medeiros é estragado, eu acho. Se fosse Trezo Erlano, o Showa, ia ser um nome bem diferente. Leandro Camilo e Encontro para Doação em Lorena, São Paulo. Que legal, gente. Pô, obrigado por doar sangue. Essa cacetada de gente ajudando outras pessoas, pessoas desconhecidas, doando sangue, salvando vidas. Muito não custa obrigado, nada. Gente. Pode doar todo dia, não tem problema. Não é todo dia, seu maluco. Não é todo dia, galera. Pelo amor de Deus, vocês sabem que não. Muito bem, arte dos fãs da Azaghal, várias aqui em destaque. Santa Ceia Nerd por Renan Miguel de Souza. Olha aí, pela montagem. Foto montagem. Jovem Nerd por Diego Souza, olha aí. Muito bom, muito bom. O Otone barra Giorgio por Felipe Leite Louca. Esse é o Jovem Nerd, O Nerdcast 154 por Giuliano Peratelli. Muito bom, cara, privada com alça, necessidade. A Sopa Primordial por Gustavo Brito. Sou Campbell's Primordial Soup, muito bom. E temos também Jovem Nerd e Carl Sagan por Michael da Silva. Tá bem, pode me zoar, galera. Pode me zoar. Ivan Mizanzuki, 30 anos, professor, aniversário Curitiba, Paraná. O Ivan que participou do nosso Nerdcast recentemente de Renascimento, muito bom. Substituto do Tucano. O tema alienígenas do passado, que é um que eu sempre me divirto durante as minhas aulas de História da Arte e Arquitetura. Sempre digo para os meus alunos três coisas. Primeiro, que todo início de semestre eu torço para que finalmente ocorra uma invasão alienígena, trazendo um HD cheio de vídeos em alta definição mostrando os sumérios, egípcios e povos afins tendo contato com alienígenas. Cara, eu nunca tinha visto por esse ângulo, mas seria foda. Seria maneiro. Ou até não tendo contato, mas vídeos se a gente tivesse... filmando o passado. Já pensou, cara, se tivesse vídeos em HD do passado? Big Brother alienígena? Realmente, eu passaria, né? Seria uma coisa foda. Poderiam passar, a gente assistiria tudo e depois eles explodem o planeta. Seria maneiro. Ai, ele fala, digo que torço por isso por um motivo muito egoísta. Minhas aulas de história sonariam muito mais divertidas. Segundo, também sempre digo que, infelizmente, a história é sempre muito menos glamorosa. Grandes construções da história no porte dos templos sumérios, egípcios, gregos, castelos, palácios, estádios de futebol, etc., são quase sempre resultados de condutas de governantes que abusaram de seus poderes em prol de interesse de poucos. Ele botou estádio de futebol aí, entendeu? Um xiste. Terceiro, numa rápida pesquisa do Google sobre sumérios, encontrar CA. Olha aí. Muita... O cara botou aí o bad. Muita coisa com relação a alienígenas e mesmo com os egípcios, né? Você vai encontrar, né, esse cross. Contudo, eu não consigo compreender por que não falam dos mesmos templos gregos que eram muito mais difíceis de serem construídos do que as pirâmides, por exemplo. Dada a complexidade de divisão de peso dos templos pelas colunas. A parada aqui, a pirâmide, ela tem um quê de místico? Tudo isso tem um quê de místico. Não, mas eu tô ele fala dos templos. É, então, mas no templo não é, exatamente. E a pirâmide, ela aponta pra cima, ela é usada, entendeu? Aí lá já, nossa! E também fala que ninguém fala sobre alienígenas ajudando a construir as catedrais góticas europeias do século XIII. Eu gostaria muito de recomendar o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, no qual ele faz uma relação muito legal em demonstrar que os alienígenas de hoje são os demônios do passado medieval. Ou seja, coisas inexplicáveis sempre ocorreram, mas a ciência não pode deixar de se seduzir por esse tipo de explicação sem verificação. Em resumo, na ciência, uma hipótese só pode ser considerada como tal depois de avançar para o estatuto de teoria, caso ela esteja possível de 1. Verificação, 2. Ser refutada. Ele fala que a boa ciência, especialmente nas ciências humanas, é aquela que permite o diálogo e pessoas discordando até que um resultado surja. Se ela não for possível nem de ser verificada, nem de ser refutada, ela pode, no máximo, ser uma ideia que ainda carece de dados para ser respondida. Olha aí, muito bem. Por que eu não consegui falar assim? O cara, o professor, tá num patamar acima. Você perdeu. Perdeu. Eu já tinha perdido o fio da meada. No caso dos alienígenas do passado, como não temos ainda confirmação da existência de alienígenas, muito menos de que eles nos visitaram no passado longínquo, não é possível sequer levar a hipótese muito a sério em termos científicos. É como olhar para um buraco bem fundo e deixar sua imaginação preencher tudo que tem lá dentro. A teoria dos alienígenas do passado é tão consistente quanto dizer que os sumérios e egípcios foram visitados por gnomos gigantescos em forma de sorvete de uma dimensão paralela. É possível. Aproveitando, ele faz um jabá aqui do Anticast, do qual ele participa, que lançaremos nessa semana, sairá na quinta-feira. Então já saiu. Justamente uma entrevista que fizemos com um egiptólogo. Ele explica todo o método de pesquisa do Egito e deixa bem claro. Fomos nós, os seres humanos, que inventamos tudo aquilo. Não há sequer uma discussão sobre o assunto. Quem vê disco voador alienígenas e inscrições egípcias e sumérias só demonstra uma coisa. Não entende nada sobre esses povos. Disse o egiptólogo, não eu. Um grande abraço e continue com um ótimo trabalho. Muito bom. É, traz ele pra gravar com a gente. Ele devia ter participado desse negócio. Não, queria que o egiptólogo tivesse gravar com a gente. Ia ser divertido. Perry Freitas, 26 anos, estudante de odontologia e membro da Mensa Brasil. Olha aí. Aberdeen, Escócia. Oh, que luxo. Aí você tá bem demais. Durante o episódio 409 do Nerdcast, Alotone menciona a capacidade natural do ser humano em reconhecer padrões da natureza e a propensão à conclusão errada. Isso é tão verdade que com um pouco de sorte dá pra fazer um teste agora mesmo. Olha ao seu redor. Faça o teste, Jovem Nerd. Ah, tô olhando. Se você encontrar algum rosto em algum objeto... Uh-huh. Aqui não dá pra fazer esse teste, né? Não dá, porque tem muito boneco aqui. Vem tudo. Ele diz, um smile em uma tomada, por exemplo. É, se você procurar no Instagram a hashtag ICFaces, você vai ver um monte de foto de coisas que parecem rosto. Tem rostos. Pia. Se você olhar a pia de cima com a torneira, parece olhos, nariz e boca. É, exato. Exato. Bem, ele diz que se você consegue enxergar isso nos objetos inanimados, aqui, você está exercendo a pareidolia. A pareidolia nada mais é do que tirar alguma conclusão ou encontrar algum significado em algo aleatório. Ver imagem de santo em mancha no vidro, por exemplo. Jesus na torrada, ouvir alguém te chamando sempre que põe o fone de ouvido, etc. O teste de Rorschach explora... A pareidolia pessoa, por exemplo. As manchas, exato. Existe ainda o reconhecimento de padrões em dados aleatórios ou não relacionados, conhecido como apofenia. É isso que tinha no Mente Brilhante, lembra? Sim. Ele ficava vendo aqueles padrões de códigos russos, aquela loucura dele. Neste caso, a pessoa atribui um peso probabilístico... Probabilístico, devido às suas observações... A peça de roupa da sorte, por exemplo, em que a pessoa acredita que ao usá-la algo esperado vai acontecer. Ah, tipo o jogo de futebol, o cara, o Brasil não pode mudar a posição da perna. Eu tava com essa camisa, o cara bota a mesma camisa. Não, e o cara senta e cruza a perna, o Brasil faz o gol. Aí o cara não descuida mais. Tem que... não descuida a perna. Tanto a apofenia quanto a paraloia são ferramentas de sobrevivência. Pareidolia. Evolutivamente falando, uma vez que, geralmente, elas ajudam a reconhecer se um rosto é amigável ou ameaçador, se determinada situação é de risco ou não, e em poucos segundos, levando uma rápida reação, caso seja necessária. Seja. Ele não escreveu isso, seja. Mas eu botei aqui. Você botou seja só pra zoar o cara. Tá bom. Ver coisas que não existem, tipo discos voadores, aí você tá... Aí que é o problema. O cara escreveu um e-mail legal. Aí no final ele bota assim... Não, ele tá... Discos voadores. Meramente efeito colateral. Aí você tá dizendo que não... Você não tem como afirmar que não existe. É, isso você pode aí, dizer... Eu já não diria isso, que não existe. Né? Não, mas você disse também, né? Não disse, vale não. Vale deixar não marcado disse, aqui. Não disse que não existe. Então momento. Ele diz... Aí, no final ele fala de ver discos voadores, coisa que não existe. Talvez você não esteja na Escócia, você esteja no auspício escrevendo pra gente. E aí? Érica Navarro, 27 anos, analista de monitoramento digital and podcaster. Olha aí. São Paulo SP. Escreva esse e-mail para acrescentar uma informação inútil, porém interessante. Vocês zoaram que os alienígenas vêm para a Terra buscar o alimento do nosso intestino, que o cheiro agrada a eles. E por isso a existência das sondas anais, certo? Essa hipótese foi levantada. É. Não seria tão absurdo se fosse verdade, uma vez que um dos cheiros mais presentes nos perfumes do mundo... Olha aí. O almíscar, ou musk, em inglês, é produzido do cu de um animal. Toma essa, jovem nerd! Ai, não falei nada. Mais precisamente, o cervo almiscarado, ou almiscareiro. Uma glândula próxima ao seu ânus secreta o aroma tão adorado pelos perfumistas. Toma. Caraca, maluco! Glândula do cu de bicho, de almisca. Embora o do cervo seja comercializado, também é possível encontrar a substância em outros animais, como boi almiscarado, pato almiscarado. E aí, ficou... eu digo mais, tem até café, esse café, que o bode come e caga. Gato, não é gato? Eu não sei, café, é um bicho. É um gato. Um animal. O gato come, caga. Eu acho que é bode, não é gato. Não, acho que é gato. E aí o nego faz o café do cocô do bicho. Do cocô, isso. Olha aí. Aí ficam as minhas dúvidas. Como é que alguém descobriu que uma glândula perto do ânus do bicho tinha cheiro bom? O ser humano é escroto mesmo, né, cara? Será que as sondas extraterrestres estão coletando perfumes alienígenas? Eu consigo pensar algumas possibilidades de como o cara descobriu que a glândula animal... Algumas. Caraca, e ela termina perguntando: vocês usam perfume com almíscar? Eu vou chegar em casa e eu vou pesquisar isso. Tá todo mundo olhando o teu perfume, a composição lá do teu perfume. Meu famoso cheio de cu, né? Tô suado. Flávio, você tem uma história fantástica para contar e com muitos ouvintes nossos que têm vontade de empreender, que são preparados pelo nosso sistema educacional para serem funcionários, para entrar no mercado de trabalho, fazer entrevistas, pagarem seu INSS a vida toda. É engraçado, né, cara? Eu uma vez eu vi isso, já vi isso discutido muitas vezes, que o nosso sistema educacional não ensina você a ser empreendedor, é uma coisa que você tem que correr muito atrás. Esse é o, digamos assim, é um problema que está no coração, não é? Dessa questão que envolve todo o sistema educacional brasileiro, e não é só brasileiro não, é mundial, né? Isso é um problema mundial. A gente ainda vive num sistema industrial, né? Onde o objetivo é formar mão de obra para trabalhar nas grandes fábricas, nas grandes empresas, nas grandes corporações, e é óbvio, né, que as grandes empresas precisam de mão de obra, as pequenas empresas precisam de mão de obra, mas a pergunta é, quem é que forma os empreendedores, não é? De onde é que saem esse ser meio diferente, meio esquisito, né, que é empreendedor, uhum. Que é o cara que tem que nadar contra a maré, é o cara que tem que ter guerra, né? Eu costumo dizer. Não, e é engraçado porque hoje criou-se um estigma quase que você é obrigado a ser um empreendedor, né? Assim, e não vem... Um estímulo em nenhum lugar, né? Exato, exato. É só assim, seja empreendedor. Aí como é que eu faço? Aí eu já não sei. Onde é que sai, cara? Exato, né? Onde é que sai ele? O que que estimula? Com certeza, né? Não tem nada que estimule alguém a empreender. É o contrário, né? Você tem toda uma máquina, você tem todo um esquema que incentiva o cara a ter o seu 13º, nada contra, não é? Seu INSS, como você falou, e recentemente também nada contra, mas uma invasão de milhões e milhões de jovens querendo ser funcionários públicos. Uhum. É óbvio que nós também precisamos ter funcionários públicos. Eu até costumo dizer que a gente precisa ter empreendedores públicos. É muito mais. Haja vaga, né? Verdade. E haja dinheiro pra pagar essa turma toda. Mas então, conta, como é que você foi estimulado a isso? Eu sei que você morou em Jabur, né? Foi criado na periferia do Rio, ali entre... Perto de Campo Grande, né? De Bangu. Você conhece o Rio de Janeiro, Chá? Eu sou do Rio, nós somos conterrâneos. Ah, você é do Rio, é disso mesmo. Ele é perto de Santíssimo, do lado da Não, mas pra... pra esse lado. Cara, eu conheço Santíssimo. Eu conheço. É, eu conheço. Nós temos ali Selva de Pedra, Bangu, viu? Aham, eu conheço tudo isso. Curral das Éguas, né? Essa turma toda. Ali que eu morei. Agora, foi minha entrada como empreendedor foi completamente casual, porque a minha intenção inicial era ser militar. Era ser funcionário público, né? Uhum. E eu fui militar, né? Eu estudei no Colégio Naval, um processo de formação de oficiais da Marinha. Eu fiz essa prova lá no final da década de 80, né? Como era ali resquício da ditadura ainda, então ser militar naquela ocasião era quase que hoje em dia você passar num concurso para juiz federal, para procurador do Estado, da República, sim, né? Uhum. Porque você ser um oficial das Forças Armadas era um negócio muito concorrido. Desculpa, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 42 anos. 42, ok. Tá novo! Eu tô um jovem, né? Conforme você falou aqui nos bastidores, né? Eu tô um jovem. Né? Mas foi isso. Então eu acabei passando nesse concurso. Era um concurso difícil pra caramba. A média era 1.000 candidatos por vaga. E eu acabei passando nesse concurso. Fiquei no Colégio Naval como militar por 2 anos. E aí eu não me identifiquei nada, né? Com o sistema militar. É um modelo que não combina comigo. Eu não me adaptei e saí fora. Na ocasião, eu queria fazer engenharia da computação. Então passei pra vestibular, pra Unicamp, pra UF. Enfim, para fazer engenharia da computação, mecatrônica na USP também. Então, eu gostava de matemática, era bom de matemática, então eu queria fazer alguma coisa na área de exatas. Uhum. E aí, eu comecei a namorar a Luciana, me apaixonei por uma menina de 15 anos, né? Hoje em dia é pedofilia, né? Então, hoje eu tinha 18 anos. Olha, né? Aí pode. Dá uma cadeia hoje, né, cara? Mas eu me apaixonei por aquela menina, ela morava lá em Campo Grande. E aí, eu falei, quer saber, cara? Eu vou para São Paulo, coisa nenhuma. Eu vou para Unicamp. Não, esquece, eu vou ficar aqui no Rio de Janeiro, vou fazer a UF, Ciência da Computação da UF. É engraçada, né? Porque normalmente deixar de fazer uma faculdade pra namorar é a pior coisa que você pode fazer com a sua carreira. É exatamente o oposto disso. É muito pois engraçado. É, mas sabe o que acontece, Marco? Não tem uma regra pra isso, né? As coisas acontecem. Na realidade, a gente entra na sociedade, né? Ela é cheia de paradigmas. E no fundo, cara, o que acontece? Eu tenho lá uma equipe de desenvolvimento que trabalha na minha empresa, os caras são inteligentes pra caramba, eu curto os caras abertos, mas eu não teria a menor condição de fazer, eu não tenho paciência, entendeu? De ficar olhando um código ali, eu acho que ia pegar o computador e atacar na parede. Eu ia fazer alguma coisa louca assim. O fato é o seguinte, a gente quando tá ali na adolescência, a gente não sabe ainda o que é da vida. Aliás, isso é uma grande questão, né? O que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero da vida? E tem muita gente que tem essa dificuldade de achar. Eu também tive essa dificuldade, eu tentei ser militar, eu não gostei, saí fora, me chamaram de louco porque eu larguei uma carreira segura, Teus pais. Meus pais ficaram super chateados, né, cara? Até porque é o seguinte, tá pra nós aqui, não contem pra ninguém, tá? Cara? Vou contar um segredo aqui. Eu fui expulso, né? Cara? Ih, caralho! Então, assim, eu tava lá naquele sistema militar e cara, eu não me adaptei com aquilo. Só que eu era um adolescente e queria, bom, vamos mudar esse negócio aqui, né, cara? E comecei a criar uma revolução lá pra mandar um negócio. E aí, cara? Eu vou mudar o sistema militar brasileiro, né? Exatamente. Eles fizeram a sociedade comigo. É, nós fizemos uma sociedade. Eles entraram com o pé e entrei com a bunda. Você saiu do exército e voltou a estudar, é isso? É, eu saí da Marinha. Né, do Colégio Naval. Isso, porque lá na Marinha, o Colégio Naval era equivalente ao ensino médio, né? Entendi. E você, quando sai do Colégio Naval, você vai pra Escola Naval, que é ensino superior. Entendi. Então eu saí no final do segundo ano do ensino médio. Então eu saí pra fazer o terceiro ano, onde a gente ali, na época, fazia os vestibulares, né? Foi bem tranquilo, passei nos vestibulares todos e tal. Então quando tava já tudo já estabilizado, não, beleza, o cara vai pra Unicamp, ou vai pra U, isso tá tranquilo, e aí eu dou a notícia que eu não vou. Transgressor. Mesmo coração. Porque eu não vou. Eu falei, não, eu não vou, cara. Eu vou ficar aqui no Rio porque eu tô namorando com a Luciana, não vou pra lá, não. Tô fora, entendeu? Nossa. E aí eu fiquei lá. E aí, assim, começava no segundo semestre. Não tinha nada pra fazer no primeiro semestre e eu não tinha a menor intenção de trabalhar porque a minha faculdade era de manhã. Uh-huh. Ou seja, quem faz vestibular pra estudar de manhã não tá com muita intenção de trabalhar. É. com certeza. E aí eu falei, pô, vou arrumar um bico aqui. Vou arrumar um emprego aqui, vou arrumar um bico pra poder pagar, arrumar um dinheirinho pra pagar o sorvete, entendeu, cara? Uhum. E aí arrumei um emprego num... Eu fui atender um anúncio pra um processo seletivo de uma escola de inglês no centro do Rio de Janeiro. Saí bem cedo de casa, porque o que acontece? É, outro segredo que eu vou contar aqui é o seguinte. Tinha que ir de gravata, né? Uhum. E aí, cara, eu nunca tinha visto uma gravata na minha vida. Aí eu falei, cara, eu vou sair lá no bairro de gravata, nego vai me zoar muito. Aí eu saio o seguinte, eu vou sair cedinho, 6 horas da manhã, era escuro ainda, peguei o ônibus e gravata emprestada do meu pai, uhum, pra que ninguém me visse de gravata. E aí, cara, eu vou lá só pra poder ver como é que é, cara, é só pra ter uma experiência, né? Cheguei lá, tinha uma fila rodando um quarteirão, né, cara? Cheguei lá 8 horas da manhã, fui ser atendido 12:00. Caraca. E aí, cara, a entrevistadora me fez uma pergunta, e a pergunta foi a seguinte, olha, cara, por que que você quer ser um executivo? Era pra vendas, né? Era isso? Era parar de vendas, exatamente. Uhum. Na realidade, eu nem sabia pra que era, né? Nem sabia. Uhum. Eu dizia okay. Direito, e eu também não sabia, eu tava ali só pra ter uma experiência, já tava uhum. Ali, falei, cara, cruzei o Rio de Janeiro inteiro, 2 horas de ônibus, vou ficar aqui até o final. Né? Uhum. Bom, aí ela me fez a pergunta, olha, por que que você quer ser um executivo? Eu dei a resposta mais idiota que alguém pode dar, que eu jamais contrataria alguém que me falasse uma idiotice. Você falou. Eu falei pra mulher o seguinte, olha, cara, pensando bem, eu nunca pensei em ser executivo, com toda sinceridade. Eu vim aqui porque eu quero arrumar um trabalho temporário, que minha faculdade vai começar em agosto, então eu queria arrumar um trabalho pra trabalhar uns 2 meses aqui e depois eu saio pra minha faculdade. Ou seja, eu vim arrendecer o tempo e o meu, né? Exatamente. A mulher deve ter pensado assim, não, ele não é tão idiota assim, né? Uhum. Deixa eu botar esse moleque na próxima fase pra ver o que acontece, né? Nossa, bom, a próxima fase, acho que umas 400 pessoas atenderam o anúncio, eles separaram 40 pra um treinamento lá, que passava uma semana. E eu fui pra esse treinamento, pô, fiquei feliz, né? Fui selecionado, minha autoestima, meu ego ficou massageado, né? Uhum. E aí eu participei num processo de uma semana, no final eles contrataram 7 pessoas. Caramba. E eu fui as pessoas contratadas. Você imagina, não tinha carteira assinada, não tinha salário, não tinha ajuda de custo, não tinha férias, 13º, não tinha nada. Era só comissão. Só comissão. E o meu primeiro escritório foi ali no aeroporto Santos Dumont, uhum, que tinha uma latinha de lixo, aquela de carro assim, eu botava uma putinha em cima dessa latinha de lixo e sentava, porque eu trabalhava num orelhão. Eu tinha que ficar ali, né, cara? O quê? As pessoas. Mas era charmoso, que era o seguinte, eu tava no meio da ligação ali pra vender o curso pro cara, aí tocava assim, pingão, vou para São Paulo. Ou seja, o cara tá no aeroporto indo pra São Paulo, esse cara, né? Olha, verdade, fazia, né? Esse foi o meu primeiro escritório ali no aeroporto Santos Dumont, né? Então, cara, era um trabalho, eu vou te falar, era um trabalho absolutamente... Não tinha nada de glamour, era uma coisa absolutamente indesejável, né? Você tinha uma lista de pessoas que você ligava e vendia o curso em inglês, é isso? É, eu tinha que ficar ligando, exatamente, não é? Agora, existia um processo que eu captei, que eu achei muito inteligente, né? Eu fui conquistado pela inteligência do processo. Existia uma inteligência naquele processo. E eu, cara, me apaixonei por aquele negócio, né, cara? Todo mundo foi contra, você tá maluco, você não vai dar em nada, isso é uma furada. Era aquele processo que você ligava, tipo, você sabe o que você quer? Era tipo isso? Não. Porque eu recebi, umas ligações, tinha uma época que eu recebi umas ligações assim, olha, o seu amigo fulano indicou você, e tarerel, você... Mas é isso mesmo, era isso mesmo, era indicação, entendeu? Quem sabe eu não te liguei um dia, hein, cara? Cara, é possível que eu recebi já várias ligações nessa época, cara. Quem sabe não foi eu que te liguei, entendeu? Lá do meu escritório, né? Olha aí que beleza. Mas só que é o seguinte, o processo tinha sua inteligência. Uhum. Ele tinha seu valor. E eu captei esse valor, eu escalei dentro desse processo, apesar de não ter salário nem nada, porque é muito bacana. Foi um emprego, entre aspas, mas, poxa, eu posso dizer assim, com bastante satisfação. Eu nunca tive uma carteira assinada na vida, nunca tirei férias de 30 dias na vida, não sei o que é um fundo de garantia. Eu não precisei ser contaminado por esse sistema, entendeu? Uhum. Por esse processo, não é? Então, eu não tive muita dificuldade quando, 4 anos mais tarde, eu já trabalhando lá nessa empresa, pô, aí cheguei a um cargo gerencial, cheguei a um cargo de diretor nessa empresa, e era tudo comissionado. Uhum. Não tive nenhuma dificuldade em fazer a transição da saída daquele trabalho para abrir a minha própria empresa. Entendi. É, porque não fazia diferença, né? Você não tinha 13º mesmo, não tinha férias. É, você tava no modo hardcore. Eu não acredito em sorte, né? O pessoal às vezes me pergunta, mas se eu acreditasse em sorte, eu diria que a minha maior sorte é que eu nunca tive um bom emprego, do qual eu tivesse medo de sair para abrir meu próprio negócio. Entendi, entendeu? Com certeza. Aquele conforto. O cara é alto executivo, ganha bem, o cara fica com medo de trocar o certo pelo duvidoso. Então eu nunca tive o certo, né? Uhum. Embora eu ganhasse bem quando eu saí, eu me lembro que minha média naquele ano era cerca de $7,000, né? Eu tinha 23 anos. Porra, muito bem pra 23 anos. Não, e é engraçado porque isso pode, inclusive, estragar a pessoa. Ainda mais quando você é novo, se você tem um emprego que te paga muito bem, enquanto a maioria dos seus amigos ou do teu círculo social não ganha tão bem, isso te seduz e às vezes você se acomoda e acha que aquilo vai ser assim pra sempre, né? Isso pode ser perigoso, né? Eu tô bem, com certeza. E isso é uma coisa que eu procuro trabalhar muito quando eu tô ali no Geração de Valor, buscando colaborar com o pessoal mais jovem. O que que é? É passar um pouco de pensar, o que a gente chama, pensar fora da caixa, né? Quando eu falo, tive a sorte de não ter um bom emprego, nunca tive uma carteira assinada ou um 13º, eu não falo com desprezo disso, não, claro, é o caso. Claro. Sim. Eu acho que eu falo com muito respeito. No entanto, para quem deseja empreender, tá preso nesses paradigmas, pode se tornar uma cadeia e o cara desperdiça o potencial dele, né? É só a gente imaginar o que seria da humanidade, não é, se os grandes empreendedores se eles tivessem feito concurso pro Banco do Brasil. Então, eu não quero aqui parafrasear o Filipão, mas também falando com muito respeito quem trabalha no Banco do Brasil, quem é um funcionário público, também com muito respeito, eu acho que tem que ter gente lá fazendo acontecer. No entanto, a gente sempre procura despertar aqueles caras que vão fazer a diferença no mundo, porque um cara que abre uma empresa e gera 10 mil empregos, ele tá fazendo diferença no mundo. Sim, um cara sim. que abre uma empresa e cria uma nova tecnologia, ele tá fazendo diferença na geração dele. E, obviamente, pro cara assumir um papel de fazer a diferença no mundo que ele vive, ele vai ter que correr riscos. Sim. Ele vai ter que andar contra a correnteza, ele vai ter que contrariar a vontade dos seus parentes, muitas vezes. Ele vai ter que contrariar o senso comum, que vai criticar o cara, que vai fazer aquele bullying social com o cara. Meu coitado, o cara é um coitado, tá vendendo curso de inglês no aeroporto Santos Dumont, com ficha de conta, coitado do cara. Uhum. Né? Era tão inteligente, né? Era tão inteligente, agora tá aí. Virou vendedor. Então, isso é parte do senso comum. É verdade. Então, assim, o cara, pra poder sair desse esquema, ele vai ter que ter uma personalidade muito bem definida. E, geralmente, eu falo, ele não tem que saber o que quer, em primeiro lugar, não. Isso não é suficiente. Ele tem que saber o que ele não quer. Boa. Eu comecei a chegar na minha vida o que eu não queria. Ó, eu não queria mais andar de ônibus cheio, que eu pegava ônibus e andava 2 horas no trânsito, ônibus lotado, apertado, pegava trem. Eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, não quero isso pros meus filhos. Então, acho que definir o que não quer é o primeiro lugar, porque quando você não tem bem definido o que você não quer, você se torna um cara conformado. A palavra conformado significa o cara que ganhou a forma, né? Então, eu olhava para aquele lugar que eu estava e falei, eu não quero ganhar a forma disso aqui. Não que eu me sentia melhor do que ninguém. Uhum. Não me sinto até hoje melhor do que ninguém. Ao contrário, eu acho que o meu discurso diz que hoje, de repente, tem um monte de puxa-saco que me dá tapinha nas costas. Pô, até o cara, vem cá. Não é banco me oferecendo viagem, me oferecendo almoço, jantar para conversar comigo. Só que lá atrás, eu quase tive que me ajoelhar para pedir um cheque. Uhum. Bater um talão de cheque. Eu quase tive que me ajoelhar para um gerente de banco. É a história das nossas vidas. Não adianta se iludir assim. Se o cara tá por baixo, não se iluda, que você não é tão ruim assim quanto tentam te convencer, cara. E da mesma maneira que quando o cara tá por cima, tu não é tão bom assim quanto você pensa, entendeu? Então, no fundo, cara, o meu valor hoje é o mesmo que quando eu andava de trem. A diferença é os puxa-saco que hoje puxa meu saco e antigamente não, me desprezavam. Uhum. Só que meu valor, eu sou a mesma pessoa. Isso é verdade. O Steve Jobs, naquele discurso que ele fez em Stanford, que, enfim, todo mundo já deve ter visto, e quem não viu, veja, procure pelo discurso do Steve Jobs em Stanford. No YouTube você acha isso legendado, inclusive. E ele fala, né, cara, que a vida é como aqueles desenhos de pontinhos, que você só vê o desenho depois que você ligou todos os pontos. E aí você olha pra trás e tudo faz sentido. Tipo, faz sentido você ter ido vender curso de inglês lá em... no aeroporto, com ficha telefônica e tal. Mas lá atrás você não conseguia ver os pontos pra frente, você não conseguia ver o desenho. Exatamente. E é a lance da confiança, né? Você tem que confiar no que você tá fazendo e botar pra fazer mesmo. Quando o jovem ganha essa consciência, quando o cara tá na pior e o cara ganha essa consciência, o cara assume o papel dele de protagonista de uma outra maneira. Então é como se fosse assim, cara. Se o Flávio de hoje pudesse voltar na máquina do tempo e conversar com o Flávio lá de 1991, que tava deixando a Unicamp, que tava indo trabalhar no curso de inglês, mais, cara? Que mensagem eu daria pra aquele mesmo Flávio, entendeu? Enfim, eu acho que essa perspectiva de temporal, quando a gente entende, já tendo passado por esse processo, eu particularmente tenho muita vontade de que hoje o jovem tivesse essa mesma segurança, essa mesma convicção. Ele não é tão, não tá tão na pior quanto ele pensa. Ou seja, esquece o sistema, esquece a boiada, esquece toda essa visão pro cara conseguir construir a própria história dele e tomar as decisões que ele precisa tomar. Você falou que, apesar de você nunca ter tido, né, aquela segurança do emprego convencional, 13º, carteira assinada, etc., de alguma forma você tinha um conforto que você ganhava bem com 23 anos, mais do que a maioria dos moleques de 23 anos aí. Pô, 7 mil dólares é um belo de um salário. Porra! Né? Nossa, olha, vou te falar que era mais dinheiro naquela época que hoje. Sim, ah, 7 sim. mil dólares. Estamos falando de 1994, né? Sim. O dólar era nossa, cara, tô falando de 20 anos, é isso mesmo? É, toma aí. Olha aí. Esse cheque de realidade é foda. Voltado para marketing, muito voltado para desenvolvimento de produto, os aspectos mercadológicos, muito mais da visão do modelo de negócios do que da operação do produto propriamente dita. Né? Então, eu tinha, na época, conhecimento já, de certa forma, profundo sobre o mercado, porque eu já atuava há 4 anos nele, e já tinha percebido uma discrepância no mercado, que não precisa ser nenhum Einstein para você enxergar. No entanto, apesar de tão simples, o mercado estava dentro daquela caixa e ninguém saía. Qual era a caixa? Os cursos de inglês duravam 6, 7, 8 anos de duração. É verdade, verdade. É. E que você fazia adolescente, criança para adolescente. Isso. Né? Eu não vou citar nomes das escolas, apesar de eu não fazer mais parte da WhatsApp, eu não quero aqui expor os concorrentes, que até hoje trabalham com dessa forma, entendeu? Curso de 6, 7 anos de duração. Por quê? Em primeiro lugar, ninguém tinha pressa. Por que não tinha pressa? Porque inglês não era tão importante assim. Se estudava francês nas escolas. Se você voltar 1, 2 décadas antes, você estudava latim nas escolas. Verdade. Eu estudei francês nas escolas. Sabe por que estudavam francês? Era uma língua cool, entendeu? Era uma coisa mais cult, entendeu? Sim, sim. Em inglês, não. Em inglês começou mesmo a entrar no currículo escolar pra valer mesmo a partir da década de 90. Por quê? Pô, de repente o cara tava lá, o patrão dele, o chefe dele era um gringo. Os RHs começaram a exigir inglês como sendo um requisito. Nós fundamos a WhatsApp justamente no meio desse processo. E o que nós observamos? As escolas de inglês que trabalham com cursos de 7, 8 anos de duração, em primeiro lugar, eles não têm pressa. Segundo lugar, qual é o público que eles trabalham? Público adolescente. Crianças e adolescentes faziam aquele curso. Isso. Vai colocar ele lá, ele passava uma década lá. Passava uma vida lá, exato. Passava uma vida na escola de inglês. Aí a pergunta é o seguinte, cara, tá, beleza. E aquele cara de 25 anos de idade que trabalha numa empresa de telecomunicações, a empresa um dia chega pra ele e fala, cara, você tem que falar inglês. É, não tem 7 anos, cara. Esse cara tem 7 anos pra falar não inglês? Não tem, de jeito nenhum. Ah, com certeza. Até mesmo um universitário que esteja pra se formar, vai se colocar no mercado, ele precisa disso, né? Ele vai precisar disso. Né? A gente dizer hoje que inglês é uma necessidade, eu não tô falando nenhuma novidade. A 20 anos atrás era. Uhum, verdade. Entendeu? Então, naquele momento ali, a gente enxergou assim, cara, olha, a gente vai fazer um curso de inglês para o público adulto. Sim. Para esse público que está no mercado de trabalho e que não pode ficar esperando 7, 8 anos. Sim. Para falar nisso. Então, a primeira inovação nossa foi o posicionamento de mercado. A gente definiu um posicionamento voltado para o público adulto, pessoas profissionais que precisavam falar inglês por razões profissionais. Definindo esse público, a gente tinha que entender o seguinte, o que esse cliente quer? Primeira pergunta, ele quer ser professor de inglês? Não, ele não quer ser professor de inglês. Uhum. O engenheiro não quer ser professor de inglês, o médico, não é? O nerd não quer ser professor de inglês, ninguém quer ser professor de inglês, a não ser o cara que vai fazer faculdade de letras. Aí ele faz faculdade de letras para ser professor de inglês. Sim. Sim. Agora, o cara que já está no mercado, ele não quer ser professor de inglês. Ele quer aprender a se comunicar, a escrever um e-mail, assistir um filme, participar de uma reunião, ser capaz de conversar com uma pessoa e etc e tal. Isso. Então, o que nós fizemos? Nós desenhamos com a equipe, né, minha equipe pedagógica, que foi brifada por mim naquela ocasião, definindo o público, definindo qual era o objetivo do curso. Então, eu tive ali profissionais muito competentes trabalhando comigo, que começou a trabalhar, poderia citar o nome aqui, Sérgio Barreto, foi o meu diretor de pesquisa e desenvolvimento, um cara fantástico, inteligentíssimo, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, que é o cérebro metodológico da WhatsApp. Ele tá na WhatsApp lá lá até hoje, com Abril. Uhum. Um cara fantástico, fantástico. Ele fez uma pesquisa e começou a fazer um recorte linguístico de maneira a definir quais são as estruturas da língua inglesa responsáveis pela comunicação. Então, eu vou dar um exemplo para não me estender muito nisso. Se você fosse ensinar um americano a falar português do seu jeito, você ensinaria para ele o pretérito mais que perfeito? Entendi. Uhum. Você ensinaria a diferença do complemento nominal do adjunto adnominal? Entendi. Você não perderia tempo, né? Você seria mais prático. Não, você não vai perder tempo com isso. É, você vai ser mais prático para o que o cara precisa, né? Isso. Então, assim, daqui a WhatsApp é um curso intensivo que ensina em 18 meses que os outros cursos ensinam em 17 anos. Uhum. É que a WhatsApp, ela tem um programa voltado para o cara se comunicar, para o cara conversar, que é o que o cara quer. E as outras escolas têm um programa de formação de professores. Simples assim. Uhum. Entendeu? Todo o processo das outras escolas de inglês vai desaguar no TTC, que é processo de formação de professores. Então, a metodologia da WhatsApp, ela, pô, quando a gente trouxe isso para o mercado, duas coisas aconteceram. Por um lado, a gente explodiu e começou a vender e começou a matricular aluno pra caramba. Que ninguém fazia isso, ninguém tinha esse método. Ninguém fazia. Em segundo lugar, a gente foi quase queimado na fogueira da Inquisição das escolas de inglês, né? ficaram mal vistos, né? Bandido, picareta, estelionatário, tudo que você pode imaginar. Uhum. Eu imagino o que os concorrentes não falaram de vocês no mercado, né, cara? Porque você tá pegando um produto de 7 anos e reduzindo para 18 meses, você já deu para ele tudo que ele precisava para falar que o produto não tem qualidade, que o produto é uma bosta, que vocês são estelionatários, etc, né? E ainda mais no setor tradicional, as escolas existiam há 60, 70 anos. É mais ou menos assim, ó, cara, minha avó fez curso tal, não vou falar o nome, mas eu falei aqui, né? Minha avó fez, meu bisavó fez, meu filho vai fazer também. Era mais ou menos assim, entendeu? É. Só que o seguinte, cara, ninguém falava inglês, pô. Era a coisa mais comum você ver o cara que passou décadas fazendo curso de inglês, o cara não conseguia falar, pô. O cara era bom de fazer prova, mas o cara falar, ele não conseguia falar. Então, quando a gente entrou, a gente gerou essas duas reações. Com relação ao mercado, a gente simplesmente ignorou. A gente focou no nosso projeto, a gente acreditou nessa proposta. Começamos a trabalhar o produto para poder entregar essa promessa, entendeu? E aí, os resultados foram bombando, né, cara? Os resultados foram bombando. A primeira e a segunda escolas foram os maiores desafios. Como foi a passagem de você no seu escritório no Santos Dumont, né? Eu já não tava mais no Santos Dumont. Não, sim, mas... Eu já não tava. Como foi essa passagem, né, pra ter uma escola de inglês, né? Como se deu isso? Vou dar uma resumida. Olha, no primeiro ano, eu trabalhei no meu escritório lá no Santos Dumont. Já no segundo ano, eu já fui promovido, já não precisava... Né, eu deixei aquela filial e fui lá pra matriz, né? Uhum. Comecei a trabalhar dentro do escritório, fazia muito recrutamento e seleção e etc e tal. No terceiro ano, eu fui transferido para Venezuela. Eu lembro que no terceiro ano, eu tinha já 20 anos, já era um veterano. E a Luciana, lembra da Luciana? Já tinha 17, né, cara? Olha! Eu continuava pedófilo nessa época ainda. E aí... Só que a gente casou, entendeu? A gente casou e quando você casa com menos de 21 anos, os teus pais precisam assinar para você casar. Verdade. Então os nossos pais assinaram, nós casamos. E os dela também, né? De novo, né? Todo mundo. O cara é maluco, cara, você tá louco. Casou, cara, que é isso? E nós fomos pra Venezuela. Naquela ocasião, a Luciana começou a trabalhar também na área administrativa e eu trabalhava na área comercial. E na Venezuela foi interessante, porque eu cheguei lá sem falar uma palavra de espanhol, né? Uhum. E nós trabalhamos lá por quase um ano. Foi uma experiência fantástica também. Deu tudo errado. E a gente voltou com a mão na frente e outra atrás, né? Nossa. Mas eu costumo dizer que foi uma experiência fantástica, porque lá a gente empreendeu um negócio do zero. Quando eu digo deu tudo errado, assim, a empresa deu certo, a empresa ficou lá. E a empresa já atingiu o break-even no sexto mês, a empresa já estava num bom andamento. Deu errado para os meus planos pessoais, para minha carreira, né? Entendi. Eu planejava muito mais, né? Uhum. Então, deu errado, foram lá, roubaram meu carro, enfim, né? Caraca! Foi uma experiência. Foi uma desgraça, cara. E olha que o Hugo Chávez estava preso, hein? Nessa época. Mas só para quem não sabe, o break-even é quando a empresa começa paga as próprias contas. Se pagar, exatamente. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma visão um pouco mais do empreendimento, porque lá na Venezuela, eu não só fiquei vendendo. Eu, além da parte de vendas, e a Luciana cuidando da parte financeira administrativa, eu tive uma visão maior, mais macro daquele negócio, do ponto de vista do posicionamento, da Venezuela, as diferenças culturais, adaptações do produto que eram necessárias serem feitas. Então, eu tive uma visão um pouco mais macro. macro pela primeira vez. Então foi como se tivesse caído algumas escamas dos meus olhos. Minha visão se ampliou sobre o que era um negócio. Que até aquele momento era simplesmente vender pra mim, entendeu? É bem importante isso, né? Você ter uma visão maior do que você tinha antes. Né? Isso, exatamente. Quando eu voltei pro Brasil, eu trazendo essa visão maior, eu passei a enxergar naquela empresa alguns problemas que antes eu não enxergava. E ao enxergar aqueles problemas, eu trabalhei o ano de 94 tentando ali convencer os chefes, os donos da empresa a reparar, né, aqueles problemas, investir um pouco mais no produto, porque eu considerava que o negócio podia chegar mais longe, não é? Mas você já tinha essa necessidade de criar um curso mais dinâmico, objetivo para quem estava entrando no mercado de trabalho, etc, ou não? Você estava ainda nascendo na sua cabeça? A proposta da escola que eu trabalhei, ela era muito diferente. Ela foi muito inspiradora para mim, sabe? Uhum. Eu não tinha essa questão bem definida de posicionamento para 25 a 45 anos, público A e B, não tinha um posicionamento muito definido. Portanto, aquele trabalho que eu tive foi uma baita inspiração para mim. Dali eu aprendi muitas coisas. Certamente me influenciou. No entanto, eles não estavam dispostos a mudar. Eles não estavam dispostos a fazer as modificações. E aí eu me senti mal, porque eu me senti vendendo um produto que a empresa não estava entregando muito bem aquilo que eu vendia. Entendeu? Uhum, uhum. E aí eu decidi sair. Foi um conflito ético que eu tive. Foi difícil porque eu ganhava bem. É. Né? Eu ganhava bem. Ganhava bem. E não só ganhava bem, como eu estava recém-casado, e como todo cara recém-casado que não recebeu uma herança, que era o meu caso, estava pendurado com um monte de prestação na cabeça. Era o carro, era a geladeira, era a mesa, era o sofá, era tudo. Uhum. Apesar de ganhar bem, eu não era um cara, uma pessoa capitalizada para poder abrir uma empresa. Foi por isso que eu convidei um amigo meu para ser meu sócio. Era um cara, assim, vendedor, falante, assim, e eu convidei ele para ser sócio, ele ficou animado, super animado, e ele é o cara que ia entrar com a grana. Ah, o cara da grana. Era o cara da grana, então ele era um cara mais capitalizado, porque ele tinha um Voyage 86, né? Tá pensando o quê? Eu andava a pé, cara? Naquela ocasião eu já tava de carro. Ele tinha um Voyage 86, ele ia vender um Voyage 86 dele pra poder ser meu sócio. Uhum. E tava tudo certo, cara. Duas semanas antes, eu liguei pra ele pra falar, olha, cara, tá na hora agora da grana, tá? Agora a gente precisa da grana, porque a gente vai começar já a pagar algumas coisas, etc e tal. Ah, beleza, beleza. Depois desse beleza, ele sumiu. Olha aí, desapareceu. Baterista dos Beatles. Apareceu. Caraca, meu, o cara sumiu. Eu ligava pra ele, ele não retornava. Liguei um dia, dois dias, uma semana, o cara sumiu. Até um dia, que acho que a mãe dele atendeu o telefone e ela falou, olha, Flávio, o fulano, ele tá com vergonha de falar contigo, ele ficou com medo, ele não quer vender o carro dele, ele acha que não vai entrar no negócio com você, não. Uhum. Ele deve estar engraçado com esse Voyage até hoje, né? Ou então ele tá com fogo nessa merda desse Voyage. Ai, olha, tem tanta história depois disso, amigo. Tá bom, aí eu falei, e agora? Não tenho dinheiro. Uhum. E agora, a gente vai fazer o quê? E aí a gente conseguiu, eu e Luciana, como a Luciana trabalhava na administração da empresa, tinha um contato bom com o banco, a gente conseguiu um cheque especial pra mim e pra ela. Era 10 mil pra mim, 10 mil pra ela, ou seja, nós dois juntos, a gente tinha 20 mil reais de cheque especial. Nossa. Na época era 20 mil dólares, né? O pior tipo de empréstimo do mundo, né, cara? Quero mais... Então, é tudo que você não deve fazer. Não tente isso em casa, né? 12% ao mês. Nossa! Muito, né? Falecido de banco. Exatamente. É um sócio terrível. Não, é um patrão, amigo. É verdade. Verdade. Mas eu vou falar um negócio pra você. Ó, era o que eu tinha. Eu pegava aquele cheque, eu beijava ele assim, ó. Uhum. Te amo, 12%. Eu te amo, porque era a única coisa que eu tinha, entendeu? Uhum. E aí, pô, a gente, com esse capital imenso que a gente tinha, isso dava pra comprar meia dúzia de cadeira, os quadros e o negócio. Só que era o seguinte, o mais difícil não era isso. Porque, ó, você vai hoje alugar um imóvel em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer birosquinha ou qualquer kitnet em Copacabana, qualquer apartamentozinho de um quarto, vão te pedir documento até pra quinta geração. É, sim. Entendeu? Então eu queria alugar um andar inteiro na esquina com a Avenida Rio Branco de 437 metros quadrados. Era só isso, né, que eu queria. Então, amigo, até alugar o primeiro imóvel, a quantidade de não, a quantidade de... Eu ia na imobiliária, os caras me tratavam como se eu fosse indigente, entendeu? Uh-huh. Haja autoestima, né, cara? Uh-huh. Você passar por isso. Você não tinha fiador, óbvio, não tinha... Não, não tinha nenhuma fiador. Garantia, não tinha nada. Né? Na época, eu lembro, cara, apartamento que meus pais moravam, que eles levaram com tanto esforço a vida toda pra pagar, valia uns 40 mil reais. Uhum. Como é que esse apartamento lá no bairro Jabur poderia ser uma garantia pra um imóvel comercial? Com então, certeza. Enfim, né? Até que eu arrumei um outro maluco que acreditou, né, no negócio. Uhum. Ele sentou, contou a história pra ele, teve chance. Ele não expulsou a gente nos primeiros 10 minutos. E aí, ou seja, ele ouviu a história. E aí, meu amigo, ouviu a história do jeito que eu tava convencendo até o defunto se levantar do caixão na época. O cara, bom, beleza, topou e fechou. E aí foi a primeira, o primeiro imóvel, foi ali na Rua da Alfândega, do lado da CBF. Olha o futebol aí já. Foi a primeira escola. Essa escola a gente botou 1000 alunos no primeiro ano. Caramba. Porra. 8 meses depois a gente inaugurou a segunda escola. Ó, 8 meses nós inauguramos a segunda escola. Só que essa escola não era no bairro do lado, era em São Paulo. Uhum, foi claro. A primeira segunda escola em Só São Paulo. Só uma perguntinha. Pagou o cheque especial tranquilo, então? Não, não se afundou em dívidas? Não, não. Vou te dizer por quê. Porque eu usei de novo ele pra abrir a segunda. usei ele de novo pra abrir a segunda e não só o meu, porque eu usei o meu da Luciano, da empresa. Nossa. E ele já tinha umas 3 contas e... Cara, porque naquela época não tinha crédito. Você não tinha. Hoje em dia você consegue aqui o projeto, você consegue... Naquela época não tinha. Você ia comprar um carro naquela época, era em 8 vezes que você ia pra comprar um carro. Uh-huh. Com juros de 8% ao mês. Uh-huh. Hoje em dia o cara dá uma mariola, um pirulito, uma mariola lá de entrada e assim aí, o ré da vida dele, entendeu? Sim, sim. Verdade. Era tudo muito mais difícil. Agora, o passo de São Paulo foi muito ousado, porque eu não conhecia São Paulo, nunca tinha ido em São Paulo. Uhum. E aí, quando eu desci em São Paulo, eu falei, uau, cara, isso aqui é um espetáculo, né? Isso aqui é um absurdo. E aí, eu na minha, eu era um cara que pensava pequeno, né? Eu selecionei 2 lugares onde eu queria abrir escola. Eu queria abrir na Avenida Brasil, no Jardins, e na Avenida Paulista, né? Muito bom. bons lugares. Eram os 2 lugares, assim, que eu me identifiquei, né? Cara? Pra quem não sabe, são os lugares mais caros de São Paulo. Mas, exato. Naquela época, a Avenida Paulista, Marco, não tinha Faria Lima, que é hoje, entendeu? E nem a Berrini. Então era o lugar, só existia era isso. Era o lugar. A Avenida Paulista era o lugar, entendeu? Em 1995. Só pra quem não sabe, a Avenida Paulista, que obviamente é a avenida principal de São Paulo, o centrão. A primeira, inclusive. Sim, não, o que eu quero dizer é o seguinte. É que ele falou, não tinha Faria Lima. A Faria Lima é como se fosse a Avenida Paulista 2. E a Berrini é como se fosse a Avenida Paulista 3, exatamente. São filiais da Avenida Paulista. Sim. Exatamente. Em questão de concentração de negócios, empresas, etc. Empresas, grandes escritórios, sim, né? Sim, sim. Só existia lá, então. Você pegou o lugar mais caro do Brasil. Não, eu comecei lá. Isso, mais caro do Brasil, na época, era o segundo... A Avenida Paulista era o segundo metro quadrado mais caro do mundo. Que beleza. Ficava atrás de Tóquio, na época. Eu falava isso com o maior orgulho, entendeu? Hoje eu não sei como é que tá mais, né? Uhum. Se bem que São Paulo, do jeito que tá caro... Não tá, tá tudo assim, cara. Mas aí o que acontece? Aí, falei, bom, legal. Agora eu já tenho uma história pra contar, né, cara? Já demos certo no Rio. Ou seja, 8 meses de empresa já dizer que a gente já deu certo, né? Uhum. Já demos certo no Rio, já temos tantos alunos. Tem uma história pra contar. E aí, São Paulo foi massacre, né, cara? É mesmo? Massacre. Carioca folgado, 23 anos de idade, moleque. 3 anos de idade, querendo alugar um andar na Paulista, né? Era quase dar uma gargalhada na minha cara, né? 7, 8, 9, 10. Aí, cara, já estávamos aí 1 mês procurando, só tomando toco, nada. Aí um dia eu tinha saído lá pra poder dar uma volta e prospectar imóveis. A gente não ia fazer nenhuma reunião. Então eu tava de calça jeans, tava meio barbado, entendeu? Uhum. Tava meio largado. Não era dia pra fazer nenhuma reunião. E aí o colega que tava comigo foi lá e entrou num prédio e perguntou, olha, tem algum andar vago aí? Você vê como é que a gente mirava alto? O prédio era o 967 da Paulista. Não sei se você sabe aquele prédio que é maior embaixo e vai afinando pra cima, ah, assim. Ah, acho que sei, cara. Uhum. Em frente à Gazeta, uhum. principal da Paulista, aí, ó, tem um quarto andar vago aí. Ah, legal. E tem alguém que pode falar com a gente? Não, o administrador tá aí. Opa! Ah, é? Pô, então, a gente quer falar com ele. Aí o cara saiu, eu falei, olha, o cara tá aí. Aí, cara, eu tava largado, barbado, de calçadinho, moleque, escabelado, andando na rua, sabe, suado, porque era verão, né, meu? Uhum. Eu falei assim, meu, eu já tomei tanto toco, né, cara? Ah, vamos lá, mais um toco. Né? Aí sentei na frente do cara. O nome do cara era Elvio. Eu já dei um beijo na testa do Elvio uns 10 anos atrás já. Levei o Elvio na empresa, fizemos homenagem pra ele. dele, cara. Foi super legal. Que legal, que legal. O Elvio tava lá, cara, e ele olhou pra mim de cima e embaixo. Cara, apertei a mão dele, cara, com aquela convicção. Olhei no olho. E aí, tudo bem, senhor Elvio? Meu nome é Flávio Augusto. Pô, comecei a fazer o meu pitch ali pro cara, né? Uhum. Aí ele começou a tentar se livrar de mim, né? A primeira tentativa dele se livrar de mim foi a seguinte. Ele perguntou assim, cara, qual é o horário de funcionamento do curso? Ah, é de 7 da manhã às 10 da noite. Óbvio, né? Porque o cara tinha que fazer o curso antes do trabalho, né? Sim. Depois das 6 à noite, né? Porque o cara, meu público era o público que trabalhava, né? Sim, sim. Aí ele falou, poxa, Flávio, desculpa, o horário de funcionamento do prédio é de 8 às 6. Ih, não cara, tá. O 6. Ela me mandou essa, assim, né, cara? Aí eu falei, mas peraí, Elvio, mas tem isso e plaios, é um monte de argumento com ele, que, pô, o teu, a tua concentração de tráfego de pessoas aqui no prédio, nos elevadores, é entre 8 às 18. A nossa é justamente complementar, é antes e depois. Então vamos trazer um serviço aqui pro banco, porque era, o banco Fiat ficava lá. Era de uns 20 andares, acho que 15 era o banco Fiat. Uhum. Falei, cara, a gente vai trazer aqui um serviço pro público e tal, não sei o que, papai. O cara, não, tá, digamos que a gente resolva isso aí, vai continuar falando. Mas peraí, funciona sábado? Ele funciona, sábado de 8 às 5 da tarde. Não, sábado a gente não abre. Uhum. Então, conclusão, cara. Você convenceu ele. O querido Elvio, sem contrato, sem nada, nos deu a chave do imóvel. Nossa. Que, cara, olha só. Eu vou falar pra vocês, um bom vendedor, cara. Não, isso é, é um dom. Eu sempre falo isso. A portuguesa tem uma amiga que ela é uma excelente vendedora, de fato. E quando a pessoa é um bom vendedor, isso é uma parada difícil, dificílima, cara. Porque você conhecer seu produto, argumentar a favor dele, sabe? Sempre é uma parada mas foda. Mas é algo que você pode treinar, cara. O poder da isso eu falei, o poder da palavra. Ele podia simplesmente, ah, o prédio ele é só é até às 6 da tarde, ele podia ter virado, ah, que pena e tchau. Não, e somado, e somado a perseverança de não, eu quero, né? É, exato. Não, muito bom. Legal. Muito legal. Eu quero acrescentar o que vocês estão falando. Eu concordo com tudo que vocês estão dizendo, o poder da palavra, a habilidade de vender, etc e tal. Mas eu diria pra você que o poder da palavra, a habilidade de vender, ela não é o fim, ela é o meio, ela é a ferramenta. No fundo, o drive disso tudo é um motivo que tá por trás. Com certeza. É verdade, é verdade. Porque o que acontece? O motivo é que faz você não desistir. É verdade. O motivo é que faz você tomar o décimo não e quando a maioria no terceiro não já teria desistido, o cara persevera, o cara vai de novo, entendeu? De novo. Então o motivo, a decisão do cara vencer, o motivo do cara, o drive do cara, a palavra é apenas uma ferramenta. É verdade. Eu te digo que às vezes o cara, ele tem esses motivos, mas não tem um dom. Mas ele vai gaguejando mesmo, ele vai tropeçando mesmo e consegue também. Uh-huh. Agora, é óbvio, eu tinha 4 anos vendendo, né? Então eu realmente tinha muito tempo. Sim, você tava, já tava na quinta marcha, né? Tem um outro aspecto importante dessa história, que é o que em inglês eles chamam de serendipity, né? Que é, não sei se em português é serendipidade, eu acho que não é, mas é serendipity em inglês, que são os encontros casuais que mudam a realidade. Tipo, você tava andando na rua, você entrou num prédio qualquer, falou com um cara, esse cara te apresentou o outro, e o outro, o cara acontece. Te entregou a chave na mão, completamente ao acaso, que você tava de calça jeans, suado e tal. Essa serendipity é um negócio que é muito relevante pra todo mundo que faz negócios, e é uma coisa meio sem controle, né? O máximo que você pode fazer é estimular ela e agarrar a oportunidade quando ela surge. Verdade. Mas não tem como você planejar a serendipity, você tem que realmente eu estimular. Acho que essas oportunidades elas acontecem quando você não desiste, porque depois de tanto toco que eu tinha levado, eu já podia ter voltado pro Rio de Janeiro. É verdade. Muito e bom. A gente tava na rua andando, prospectando a nossa 20ª possibilidade, entendeu? É verdade, muito bom. E então, agora, se a gente falar aqui de perspectiva, também tem uma coisa interessante, né? Porque você tinha uma escola já com 8 meses e 1.000 alunos, você já tinha uma realidade no Rio de Janeiro. Tipo assim, você poderia ter continuado com a sua vida com conforto nessa realidade. Mas não, você queria muito mais, né? Mas você poderia ter continuado. Mas é o drive que eu me refiro. E aí, acrescentando o que você tá falando, vamos entender que a minha escola do Rio de Janeiro, ela gerou, eu sempre falo, eu fiz meu primeiro 1 milhão com 23 anos, porque essa escola do Rio de Janeiro gerou 1 milhão de reais no primeiro ano. Uhum. Ou seja, era uma coisa inimaginável para um moleque de 23 anos do Jabu, entendeu? Já se parasse por ali. É. Quando a gente vai para São Paulo, é uma ação muito mais ousada, por quê? Eu me lembro que o aluguel, o IPTU e o condomínio daquele andar eram quase 400 metros na Avenida Paulista. Ou seja, só de aluguel, condomínio e IPTU, naquela ocasião, em 1995, era $16 mil. Ai, que beleza! Nossa, mãe do céu. Ou seja, hoje, eu me atrevo a te dizer que é uns $35-40 mil, pelo menos. Meu Deus. De aluguel, condomínio e IPTU. Ou seja, no outro mês tinha que pagar. Aí eu negociei com um cara 3 meses de carência. Aham. Uh-huh. Né? E aceitou essas condições. E a gente tinha... Uh-huh. Era simples, cara. Eu só tinha que fazer a mesma coisa que eu fiz no Rio. Eu tinha que vender pra pagar as contas. Se não vendesse, não pagava. Sim. Então, a gente... Poxa, era só vender? Ah, então tá bom. Então vamos vender. Não precisávamos nem ir pro aeroporto, né? Do Congonhas, né? Já tinha aquele... microfone, tá bacana. Essa escola, um ano depois, estava faturando $500 mil por mês. Faturamento dessa escola em São Paulo. Que bonito. Caraca. Que bonito. É bonito. 500 mil dólares por mês. Essa escola foi o maior gerador de caixa que financiou, dessa vez, sem cheque especial, as próximas 22 escolas. Eu que abri legal. 24 escolas próprias nos três primeiros anos de operação. Nossa, ou que seja, legal. Dos meus 23 aos meus 26, eu abri uma média de uma nova escola a cada 45 dias. E essas escolas foram se espalhando pelo Brasil? Elas foram se espalhando principalmente pelas principais capitais brasileiras. Antes tinha Maceió, Salvador, Brasília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Cara, a minha vida era dentro do avião e dentro do hotel. Com certeza. Tem uma história parecida. Meu pai, isso me ensinou muito, cara. Mas meu pai, quando eu era moleque, ele abriu algumas empresas e tal. E uma das empresas que ele abriu, ele fez o seguinte. Ele precisava de um carro para trabalhar, para vender. Ele vendia forro de teto. Instalava forro de PVC na casa das pessoas. Ele precisava de um carro para transportar o forro, fazer os orçamentos, um monte de coisa. O que que ele fez? Ele pegou um talão de cheques no banco, deu, sei lá, 10 cheques sem fundo pro futuro, né? 10 cheques pré-datados para comprar o carro. Comprou o carro em, sei lá, 10 vezes, 10 cheques que ele não tinha fundo para pagar. Mas ele deu os 10 cheques. E se virou. E pegou o carro. E aí, pronto, agora eu tenho que fazer o carro virar o dinheiro pro dinheiro pagar os cheques. E se eu não fizer o carro virar o dinheiro pro dinheiro pagar os cheques, eu vou... Tipo, os cheques estão sem fundo. Só tem um caminho, só tem uma chance. Que é parecido com o que você fez, só legal. Que, óbvio, em uma escala muito menor. É o que geralmente isso não é nada recomendável. Né? Não nada é nada recomendável. É tudo oposto do... Do que o MBA ensina. O MBA ensina. Com certeza. É, geralmente o MBA, ele vai formar o cara que vai trabalhar com o cara que fez isso, né? Então, é por isso que o MBA ensina diferente. Flávio, tem dois aspectos que eu sempre quis saber um pouco mais detalhes, assim, eu acompanho a sua história há bastante tempo, claro, e sei os detalhes mais mainstream, que saem mais nas mídias mais tradicionais, mas tem dois aspectos que sempre me deixaram curioso, que é o surgimento do modelo de franquias, que é uma coisa um pouco alienígena ou desconhecida para nós, cidadãos comuns, né? A gente não sabe direito como começar, como funciona o modelo de franquia, por que que você decidiu ir por esse caminho, quais são os modelos que se trabalham, e a segunda coisa é a inovação na mídia que você fez, a inovação na divulgação, como você mesmo disse, esse é o seu DNA, esse é o lugar que você se sente mais confortável, mas a inovação de usar uma celebridade, que até então é uma coisa que meio que não existiu, acho que foram vocês que... Não, tinha outros cursos de celebridades. Ah, legal, mas eu queria saber um pouco mais aí do lance de usar o Rodrigo Santoro, que é um cara que tem esse pé em Hollywood, que passa, né, essa reputação de saber falar inglês e de ser um cara que tá inserido, e ele transfere essa reputação imediatamente pra quem ele tá anunciando. Ah, legal, essas duas perguntas suas, elas datam a primeira pergunta 1999 e a segunda pergunta 2009. Ou seja, existe 10 anos entre uma pergunta e a outra. Olha que legal, né, cara? No ano de 99, eu falei, cara, para, não vou abrir nada. Vou parar e vou me reorganizar. Eu abominava a franquia, sabe, Marco? Franquia, pra mim, ela não era um modelo que eu queria fazer. Eu tinha uma leitura sobre franquia, sobre algo que não tinha boa qualidade. Eu tinha um preconceito com franquia. Uhum. Eu me perguntava, pra que eu vou ter um franqueado? O cara vai me dar trabalho. O cara não vai conseguir fazer o que eu faço. E ainda eu vou ter que ganhar... Né? Ainda vou ter que ganhar royalties. Era 8% de royalties. Por que eu vou ganhar 8% se eu posso ganhar 100%? Uhum. Só que o que acontece? É aquilo que eu falo pra vocês. A decisão de um rumo na nossa vida tá muito mais ligada àquilo que nós não queremos do que àquilo que nós queremos. Eu tive que chegar à conclusão que aquele estilo de vida que eu tinha com 24 escolas não tinha futuro. Porque aquele modelo, aquele formato que eu estava organizado não me permitiria chegar a mais do que 40 escolas. Você vislumbrou o seu limite, né, do que você Exatamente. Mesmo podia fazer sozinho. Eu me dei conta que naquele formato que eu trabalhava, eu tinha um limite humano muito definido. Uh-huh. E aí, cara, não é querer ser simplista, porque aí nessa hora aparece um monte de gente. Cara, você tem que delegar. Uma coisa mais simplista do mundo é simplesmente alguém achar que precisa delegar. É óbvio que as pessoas precisam delegar. A questão é como delegar, de que forma. Uh-huh. Você pode replicar um conhecimento que você tem através de outras pessoas. Foi aí que começou nesse estudo, nessa busca por solucionar aquela questão, que nós chegamos no modelo de franquias. Eu tenho um grande amigo que se chama Alan Guettat. Ele é um especialista em franquias. A gente já era amigo já mais ou menos um ano e meio. E ele sempre me cantava com franquia. Eu falava, cara, nunca vou fazer franquia. Cara, manda me internar o dia que eu fizer franquia. Entendeu? Até um dia que eu cheguei no escritório dele e falei, cara, me fala sobre franquia aí, cara. E a gente falou de franquia pra caramba. Ele me ajudou bastante, o Alan. Bastante mesmo. Me ajudou principalmente ali formatar as primeiras franquias, né? E eu lembro que no episódio interessante de formatação de franquia, uma das coisas que ele me falou assim, pô, Flávio, teu negócio é um sucesso, ele é lucrativo, mas, cara, é muito difícil operar esse negócio que você tem. Pô, é um franqueado, o nível de um franqueado, ele não é um cara muito sênior, um franqueado. Senão ele seria um franqueador, não é? Então, os franqueados, sim, ele é um cara que, ele não é muito sênior, mas ele tem um capital e ele não quer, ele quer ter o seu negócio próprio e quer se associar a você pra ser como se fosse um sócio. Sim. E esse cara, você tem que ter um formato de negócio mais simples pra esse cara. Eu imagino que deve ser difícil você conseguir a mão de obra, porque já que você tinha um curso de inglês diferente do padrão de mercado, você tinha que capacitar o seu professor 100%, né, pra ele poder dar esse tipo de curso, né? É. A segunda pergunta tua, Marcos, sobre a questão da publicidade, ela aconteceu em 2009, numa outra fase. A gente já tinha cerca de 200 escolas em 2009. A gente tinha uma verba de 15 milhões de reais, que foi a nossa primeira verba de marketing. Bonita verba. Da WhatsApp. É um número bonito. É, é um número bonito. Ah. De falar do Jovem Nerd, um excelente site. A gente contratou o Rodrigo estava começando em Hollywood, né? Um garoto bonito, cara, com uma boa presença institucional, fazia pouca publicidade, não gostava de fazer muita publicidade. Uhum. E a gente fechou com o Rodrigo uma parceria que durou aí os seus 4 anos. Olha aí, muito bom. Por fim, a gente terminou 2013, quando eu vendi lá a minha companhia, já com uma verba publicitária de 30 milhões de reais. Bonito. Quer dizer, a gente dobrou de tamanho em 4 anos. Foi nesse mesmo momento que vocês passaram a botar uns quiosques nos shoppings, fazendo tipo uma prova de nivelação. Fizemos também, nivelamento, é, fizemos. Fizemos também, alguns estandes no shopping. Fizemos muito também, começamos a trabalhar mais com mídia digital também no fim. Mas agora, realmente a entrada da WhatsApp na TV Globo, a TV Globo ali, ela tinha uma força muito grande, somente ali entre 2009, 10 e 11, uma força muito grande. Força essa que a gente sabe que com o aumento da TV a cabo e com o fortalecimento da mídia digital, hoje em dia a metade das pessoas que assistem televisão hoje está no computador simultaneamente. Uhum, uhum. Já quem diga que 60% está no smartphone enquanto tá assistindo televisão. Sim. Eu li um estudo recentemente que mostrava que o smartphone no Brasil já não é a segunda tela. É a primeira. O cara fica mais tempo, né, em frente ao tablet ou celular dele do que olhando a televisão, de fato. É mais de... Eu já acho que TV já é a segunda tela. Entendeu? Não é a primeira tela. Aquela figura do cara sentado na poltrona, hipnotizado pela televisão, ela tá quase... tá em extinção. É verdade. Mais de 70% dos usuários de rede social, ou seja, mais de 70 milhões de pessoas no Brasil, usam rede social enquanto veem TV. Então, se tem mais de 70 milhões de pessoas, que é a população da França, assistindo TV enquanto usando smartphone. Isso sem contar, né, Marco, que esses 70% provavelmente na qualificação social desse posicionamento são as pessoas das classes mais altas, ou seja, tem maior poder de consumo. Maior poder de consumo. Né? É classe C, A, B, ABC. C, A, B. Agora, exatamente. De quem foi a ideia da piscadinha no final? Foi do Rodrigo? Ou foi de você? Essa piscada aí, eu não ia falar muito dela, mas como ela te chamou muita atenção, cara, e você tá fazendo questão de... Não, cara, porque a piscadinha é o tchan da parada, entendeu? Do comercial. Olha, o WhatsApp piscadinha. Eu vou te falar que essa piscada não tava no script. Olha aí. Ele, no final, ele fez várias assinaturas, uma delas com a piscada, né? E aí, quando eu olhei a piscada, a primeira vez, eu falei, não, piscada não, por favor. Pô, piscada, cara. E aí, pô, vamos fazer uma votação na agenda, na agência aqui. Como tinha mais mulher na agência, né, cara? Ficou a piscada, né? A piscada. E aí, a primeira campanha, ela entrou com a piscadinha e não saiu mais. Cara, e foi uma explosão, cara. Aí não saiu mais, todas tinham a piscadinha. Então, como é que você vende um pequeno império? Como começa isso? Poxa, olha, uma coisa interessante, deixa eu começar de trás pra frente, né? Uma das coisas que, não foram poucas vezes, que algumas pessoas perguntaram pra mim, depois que eu já tinha vendido, provavelmente ali no primeiro mês, ali depois da venda, isso foi noticiado em todos os principais aí, veículos de comunicação, economia, negócios, né? Uhum. E muita gente assim, poxa, Flávio, tava indo tão bem a empresa, né? Cara, você vendeu, né? O que, que aconteceu? Qual foi o problema que aconteceu? Problema. Porra, problema, cara. Eu queria ter um problema desse. Eu resolvi um problema. Eu penso que o ápice de um empreendedor é quando ele criou um negócio a ponto de ter criado um valor tão grande nesse negócio, a ponto de ter despertado o desejo e o interesse do mercado em comprar esse negócio. Com certeza. Então, assim, o ápice do empreendedor é quando ele vende o seu negócio. O maior marco de sucesso de um empreendedor num determinado projeto é quando esse negócio é adquirido do mercado. Ele pode ser adquirido num timing X ou Y, dependendo do quanto ele acredita que pode gerar mais valor ou não. No meu caso, especificamente, esse momento da venda da empresa, ele chegou quando eu concluí que o que eu tinha que construir na empresa, eu já tinha construído. Eu tenho um carinho enorme pela WhatsApp, todas as empresas do Omics Group, pelas pessoas que ali trabalham, eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas. E acredito que a minha maior contribuição foi a de construir o negócio. Não é? Eu me considero como um construtor. Vamos fazer uma metáfora de um prédio. Né? Eu sou aquele cara que constrói prédios, mas eu não sou aquele cara que é o síndico do prédio. Eu sou um péssimo síndico. Uhum. Então, eu sou um excelente construtor, mas sou um péssimo síndico. O que me realiza, ou até se eu não sou tão bom construtor assim, não importa, mas é o que eu gosto. Gosto de construir negócios, entendeu? Então, quando eu entendi que eu já tinha construído um negócio e chegado naquele ponto, e é que aquele negócio precisava de um bom síndico agora, eu procurei identificar quem seriam os melhores síndicos para tocar aquele prédio que foi construído. Uhum. Então isso foi um fator muito importante, até pelo respeito que eu tenho ali por aquelas pessoas. O negócio era um negócio extraordinário. Eu entreguei um negócio em 2012 com um EBITDA de 86 milhões de reais. Não é? Para quem não sabe, o EBITDA é basicamente a lucratividade da empresa. Né? Isso, é o lucro da empresa antes dos impostos, né? Basicamente. Sim. Depreciação, amortização, é praticamente o lucro da empresa, até porque nosso de negócio... De quanto, de novo? 86 milhões de reais? Um negócio baseado em editora, ou seja, com incentivo fiscal, o recolhimento de impostos sobre material editorial é muito pequeno, é muito baixo, então praticamente EBITDA é quase igual ao lucro líquido, né? Uma diferença muito pequena. Acredito ali que levei, a empresa se tornou líder absoluta no ensino de inglês para adultos em 6 países, presentes no Brasil, Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos e China. China? Ou seja, nossa, então abriu na China. Caraca, que beleza. Lá é o WhatsApp. Um negócio reconhecido, um mercado onde todas aquelas as senhorinhas lá que davam aula das escolas de inglês tradicionais já tinham esse ponto se rendido, porque 90% das escolas criaram um curso de 18 meses. Né? Que excelente! Depois viram seguidores, né? Começa aí, depois te imita. Criaram, né? Ou seja, de charlatão a referência. Né? Tem um ditado que diz isso, eles começam te atacando e te criticando e depois te imitam. Depois imitam, né? É engraçado que muitos botam 18 meses. Por que não 17 e não 19, né? Ou seja, chegamos a esse ponto com a marca super reconhecida em pouco tempo, porque a gente começou a construir a marca em 2009, a gente construiu a marca da WhatsApp em muito pouco tempo. A WhatsApp é uma das patrocinadoras oficiais da Copa agora de 2014. Olha aí. E a primeira empresa de educação do mundo a patrocinar o Mundial na história. Enfim, ela realmente conquistou ali um espaço grande, eu estava muito confortável, mas tudo que eu não quero na minha vida é me acomodar. Uhum. E a partir de 2008, nós começamos a ser muito fortemente assediados pelo mercado. Vários compradores. Muitas propostas, bancos, fundos estratégicos, outros players, entendeu? Do setor, de outros setores, do Brasil, de fora do Brasil. Uhum. Nós fomos muito assediados. Praticamente o ano de 2011 e 2012, eu conversava com pelo menos 3 ou 4 pretendentes. Eu me sentia a menina bonita do condomínio, que todo mundo queria namorar com ela. Todo mundo queria namorar com ela. Porque o que acontece? Era simples. Eu e a Luciana, que já não tem mais 15 anos, hoje tem 39, 38. E eu tenho 42. E o que acontece? Eu e a Luciana eram os únicos donos da empresa. Nós nunca vendemos nada, nenhuma posição da empresa. A gente pagou os 12% de juros pro Unibanco, mas ele nunca teve equity na empresa. Uhum. Ou seja, só o barato, aqueles 12%. Uhum. Ou seja, qual era o cenário? Um cara de 40 anos e a outra sócia de 37, únicos donos de uma empresa, margem EBITDA de 56%, então uma margem altíssima. Não, é? Uhum. Não, era empresa asset light, pura venda de propriedade intelectual, uhum. Com alta margem. A beleza do franqueador, né? Você tem muito pouco operacional para executar. Baixa liability também, né? Baixa contingência, né? Você pouco risco, tá, né? Pouco risco, você está protegido ali pela lei de franquia e com um modelo focado em editora que tem incentivo fiscal isento de impostos. Ou seja, é um modelo muito simples, mas muito promissor. Então, isso despertou o interesse do mercado de uma forma brutal. E a gente foi muito assediado, né? Muito assediado. Eu disse não. A primeira proposta que eu recebi foi em 2008. Foi 200 milhões. Eu disse não. Cara, parabéns. Peraí. Eu não falei que um dia chegou lá no início? É isso que eu tô querendo dizer. Cara, eu disse não. E aí, eu lembro que eu fui conversar com meu amigo Alan Guettar. De novo, lembra Alan Guettar? Alan Guettar virou um grande amigo, confidente. Eu cheguei pra ele, pô, Alan, eu recebi essa proposta aqui. Eu falei, o quê? Cara, não. Vem e dá um beijo na boca do cara. Esse Alan é um consultor meu. Entra um pouco aquela intuição do empreendedor, que é só o empreendedor mesmo, que ele sabe que o timing não é aquele. E outra coisa, eu não tinha certeza ainda se eu queria vender, o que eu queria fazer na minha vida. Porque é um processo de definição na cabeça do cara. Porque a venda de uma empresa, ela não é simplesmente dar o dinheiro aqui, show me the money e acabou. Não, cara, é um processo de maturação na cabeça do empreendedor, o que ele quer pra vida dele daqui pra frente. Exato. Então, de novo, eu repito, eu comecei o que eu não quero. Uhum. Qual foi a minha conclusão? Eu não quero ser síndico. Então eu comecei aí. Poxa, daqui pra frente, depois de tudo que eu fiz, eu vou ter que ser síndico. Não, eu não quero ser síndico. Então, assim, foi uma decisão difícil, porque, assim, sem demagogia, né, e nem querendo ser piegas, mas eu, assim, até hoje sou apaixonado, tenho um amor muito grande pelaquela empresa que eu construí, e um respeito, um carinho enorme por as pessoas que estão ali. Então, foi um processo duro, desgastante, estressante, mas muito conclusivo, de maneira que eu tive convicção absoluta na hora em que eu digo que selecionei e abriu a educação pra ser a minha sucessora. Né? Porque eu tinha outras propostas, eu tinha outras possibilidades, inclusive de fazer um IPO, inclusive de ser um consolidador e comprar, sair comprando todo mundo. Eu tinha muitas opções, eu tinha muitas alternativas. Entendi, né? É verdade. Então a alternativa que eu elegi, que eu escolhi, foi da sucessão pelo Grupo Abreu Educação, um grupo excelente, com gente muito séria, né? O Família Tivita é gente muito tradicional, muito séria no Brasil, tem os seus negócios ali, tem um braço de educação, e foi para eles que foi vendida a empresa. Né? E aí eu realmente encerrei um ciclo na minha vida, né? Ali em dia 7 de fevereiro de 2013, foi o dia que eu assinei o contrato, justamente no dia do meu aniversário. Um presente de 877 milhões de reais. Presente. Um pouco mais que teve ajustes depois. Né? Ajustes depois, ótimo. Deixa esse. Troco de bala. Agora que você é bilionário, você falou que é um pouquinho mais que 877. É esquisito isso, né, cara? É estranho. Eu tô falando sério, quando eu vi na lista da Forbes lá, né, cara, tava lá o Jorge Paulo e tal, e apareceu um cara do Jabu naquela vista. Olha que bonito. Você tem um outro canal, um outro conteúdo relacionado a isso, que é o Geração de Valor, certo? É, Geração de Valor, GV para os íntimos. Em 2011 aconteceu uma coisa engraçada. Eu comecei a sentir um desejo dentro de mim de romper fronteiras. Naquela altura, minha empresa já tinha cerca de 10 mil funcionários, né? Então eu falava para 10 mil funcionários. Então eu comecei a sentir vontade de expandir essas fronteiras, falar com outras pessoas. Porque eu comecei a achar que todo aquele conhecimento que eu tinha angariado naquele tempo poderia ser muito útil para outras pessoas, em especial para quem está ali começando a sua carreira, jovens ali entre 13 e 80 anos de idade, que estão começando a carreira, que, de repente, aquele conteúdo poderia ser muito útil, fazer muita diferença para eles, como fez para mim e estava fazendo já há alguns anos para aquelas pessoas todas que trabalhavam comigo. Então, o Geração de Valor, ele foi um braço nas redes sociais do Instituto Geração de Valor, uma organização sem fins lucrativos, que eu fundei em 2010, se eu não me engano. E esse projeto, ele foi para as redes sociais para botar para fora esse conhecimento. Então, eu comecei, eu abri abriu um canal no YouTube, começou o Geração de Valor no YouTube, e eu gravei ali uma série de 15 vídeos, né? GV1 até o GV15. E a gente fez uma série de 15 vídeos, depois paramos de fazer. Foi quando eu comecei a vender a nossa empresa. Nessa ocasião, eu comecei o Facebook. O Facebook tava dando a crescida no Brasil, falei, eu vou abrir uma conta no Facebook, e agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou gravar, mas vou escrever. Vou escrever para compartilhar ali meu conhecimento, vou escrever, e isso teve um crescimento muito grande, né? Uma comunidade muito engajada, e eu tenho um compromisso, né? Nesses 2 anos e meio, todos os dias, sem exceção, segunda a segunda, Natal, Ano Novo, Carnaval, todos os dias, sem exceção, eu produzi conteúdo para essa turma, né? Legal, então, legal. Então, assim, eu levo muito a sério e é um conteúdo que tem um foco muito grande em despertar, é muito, muito inspiracional, porque não é muito o como fazer, mas muito o porquê fazer. O porquê empreender, não o que empreender e como empreender, mas por que empreender. 2 semanas atrás, nós lançamos um evento presencial que nós vamos fazer em São Paulo no dia 28 de abril. Na realidade, uma tarde inteira, né? Começa 1:30 da tarde e termina às 6:30 da tarde. Ele vai ser no Teatro Bradesco, que é uma das principais casas de espetáculo do Brasil. Nós vamos fazer uma produção muito profissional, muito bacana ali, um evento de alto nível ali nesse teatro. É um evento sem fins lucrativos, né? Então a gente teve um preço de R$ 88,00 a entrada. Um evento desse porte seria cerca de R$ 300,00 pelo menos, né? Uhum. Cara, vendeu em 5 minutos os 1.500 ingressos. E com isso a gente acabou tendo que criar uma alternativa e estamos montando praticamente uma emissora de TV ali dentro do Teatro Bradesco, com uma equipe de mais de 50 pessoas para fazer uma transmissão ao vivo em nível televisivo, né? E as pessoas estão aí comprando, né? Já milhares de pessoas já compraram já o acesso à internet para assistir esse evento ao vivo. Olha aí, que legal. Deixa eu tomar a liberdade aqui. Faz o jabazinho aí, fala o preço, fala onde compra, fala. aproveita, cara. Eu sugiro, assim, você que gosta de empreendedorismo, eu sugiro primeiro você conhecer o Geração de Valor. Entrar no site, é facebook.com/canal Geração de Valor. Sugiro conhecer o site. Ali, eu pessoalmente posto todos os dias nesse site. Eu estou dedicando 2 horas no meu dia a esse projeto. GeraçãoDeValor.com, né? GeracaoDeValor.com. Isso. Ou então GeraçãoDeValor.com, que é o nosso blog. Eu produzo pessoalmente esse conteúdo. Eu abracei isso como uma causa na minha vida. E hoje eu sou investidor de pelo menos 6 negócios hoje. Enfim, já faz muitos anos que eu já não trabalho por dinheiro. Tô sendo hipócrita, não é? Tô sendo verdadeiro porque já muito eu fiz meu primeiro milhão com 23 anos de idade, né? Uhum. E não parei de fazer milhão desde então. O que me move e me faz acordar todos os dias, o que me faz estar aqui batendo papo com essa galera aqui super inteligente, um pessoal super 10 aqui do Jovem Nerd, é o quê? É o que eu sei da minha missão de vida, que é, de alguma maneira, colaborar com aquelas pessoas que queiram progredir. Eu sempre falo, nem todo mundo vai ser milionário, como nem todo mundo é um gênio da música, né? Mas todo mundo pode tocar um violãozinho. Sim. E todo mundo pode prosperar. Verdade. Então, pensando nisso, eu dedico meu tempo a esse projeto, porque eu acredito que pode fazer a diferença na vida de várias pessoas. Isso já tem acontecido, tem muitos relatos. Minha sugestão é você acompanhar o Geração de Valor para conhecer e ter contato com esse conteúdo que a gente passa ali todos os dias. Se você quiser participar do GV Top, que é o nome desse evento, já não dá porque vendeu em 5 minutos. Vai ser ali no Teatro Bradesco, vai ser um evento extraordinário. Agora, quem segue a página, ele está comprando para assistir online. Também é sem fins lucrativos. Não ganha 1 centavo disso. Ao contrário, eu administro o dinheiro do Instituto de Geração de Valor. É mais ou menos assim, se der prejuízo, é o banco. Se sobrar, o dinheiro não é meu, é do Instituto. Uhum. É legal esse modelo, né, cara? De novo é fazendo errado, né? De novo fazendo errado. Eu faço tudo errado, né, cara? Eu sou brincadeira. Por R$28,00, você tem 6 horas de conteúdo. Você vai assistir todo o evento, todo o conteúdo. Vão ter várias pessoas convidadas lá. Você vai assistir ao vivo. Assistir ao vivo, com 8 câmeras, em HD, uma coisa. Não é uma câmera, não é webcam, não, entendeu? Não é a Twitch Cam que eu vou fazer, não, entendeu? Não, uma parada bacana. HD, legal, uma coisa bacana. E depois você pode fazer o download desse material pra você ter esse conteúdo, estudar, compartilhar com seus amigos. Que legal. Você pode entrar ali no geraçãodevalor.com e ali você procura. Como é que você compra o GV Top? Você pode ter acesso. Você vai ser bem-vindo ali e participar desse evento com a gente. Pô, muito legal, cara. É uma história realmente fantástica. Tenho certeza que muita gente vai se sentir inspirada por essa história, porque, na verdade, quando você traduz tudo isso pro sentimento de cada pessoa, como você falou, ninguém, nem todo mundo vai ser milionário ou bilionário, etc, mas não impede da pessoa ser próspera no que ela conseguir fazer, né? É o que você falou lá atrás, né? Não era eu saber escolher as palavras certas pra vender. É o drive que você falou, é a vontade que você tinha de fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso que você tem que traduzir toda essa história pras pessoas. Acha essa vontade. Quando você achar essa vontade, nada vai parar a pessoa, né? Que, cara, tá muito mal, tá ajuda agora. Mas é verdade, cara. Cara, mas é, meu. Mas olha, eu vou te falar. Eu tenho um preconceito com a autoajuda também. Eu vou te escrever um título, né, cara? Eu já perguntei pro editor, cara, qual vai ser o gênero? Autoajuda? Não, pelo amor de Deus, autoajuda não. Então, você morou em Orlando um tempão, né? Morei em Orlando entre 2009 e 2012. 3 anos. Mas, e aí você comprou o time de futebol de Orlando, cara? Só pra deixar claro, futebol, soccer, né? É o futebol americano, né? Quando você vai nos Estados Unidos, pode criar. 11 jogadores de cada lado, chuteira e bola. Redonda. Chuteira, bola, redonda. Não. Como é que foi isso, cara? Bom, o negócio de futebol também nunca passou pela minha cabeça, comprar um time de futebol. Mas como é que aconteceu isso? Eu fui morar em Orlando em 2009, aí acho que sempre tem uma pergunta que as pessoas fazem, por que que você foi morar em Orlando? Né? Porra, cara! Eu quero! Porque, pô, você tava lá no teu negócio no Brasil, o negócio caminhando, o que que aconteceu, né? Foi muito interessante que a minha ida pra Orlando, ela fez parte de um processo de deixar claro pro mercado que o negócio andava sem a minha presença. Ah, legal. É importante um negócio, ele ganhar sua própria autonomia, sua identidade, de maneira que não dependa mais da presença física do seu fundador. Como eu sempre fui uma pessoa muito atuante, muito forte, sempre trabalhei em média de 12 horas por dia, muito presente no negócio, eu entendi que naquela fase era importante eu conseguir criar uma governança corporativa, uma liderança da empresa formada por outros executivos que tocasse o negócio sem a necessidade da minha presença física. Então, nada melhor do que fazer isso se mudando de país, né? Uhum. É uma mensagem interessante. Não é que eu não venho trabalhar aqui, não é que eu não tô na cidade, eu tô em outro país. Uhum. A minha primeira tentativa de fazer isso foi em 2005, 4 anos antes, quando eu fui morar na Austrália. Então, eu morei quase um ano na Austrália. Aí você tem uma dificuldade, você tá num fuso horário completamente oposto, né, cara? Isso fazia parte da mensagem, assim, uhum. o lugar mais longe que a Austrália é a Lua. É exatamente. Então não é que eu fui pra outro país, eu fui pra Austrália. Cara, você sobreviveu à Austrália, né? Porque quantidade de bichos, peçonhentos... Então eu fui pra Sydney, morei em Sydney quase um ano, foi lá que eu comecei a aprender inglês, né? Foi lá também que uma universidade lá, cara, aceitou os meus feitos empresariais e eu comecei no MBA lá, ou seja, eu pulei a minha graduação, porque lembra que eu tranquei? Eu tranquei, né? Uhum. Eu tranquei a minha graduação de ciência da computação, e aí ia ficar um ano na Austrália, fiz uma aplicação, apliquei lá pra fazer um MBA, eles aceitaram a minha trajetória pra que eu fizesse um MBA. O MBA levava um ano e 3 meses foi o suficiente pra eu encher o saco, eu também saí, tá? Então, não aconteceu. Mas foi bom pro meu inglês, né? Uhum. Só que, por outro lado, outra coisa que não deu certo foi a minha tentativa de gestão à distância. Eu tive que voltar correndo. Naquele momento, eu trabalhava fazendo várias videoconferências todos os dias, em reuniões com os executivos, mas naquele momento a coisa não funcionou bem. Eu tive que voltar, voltei com 8 meses de Austrália, voltei pro Brasil pra pegar o negócio, pra rodar o negócio mais uma vez, e a gente crescia cerca de 50%, aquele ano a gente cresceu só 30% por conta disso, né? Então, trabalhei depois de 2007, 2008, em 2009 me mudei para os Estados Unidos. Mais uma investida minha em procurar tocar a empresa à distância. Aí, nesse momento, a empresa voltou a crescer 50% sem a minha presença. A empresa cresceu muito entre 2009, 2010, 11 e 12. Essa minha ida para a Austrália inicialmente, depois para os Estados Unidos, foi muito importante no sentido de consolidar essa governança corporativa e que foi um elemento muito importante para a venda da empresa mais na frente. O que aconteceu? Em Orlando, meu filho mais velho, o Breno, ele começou a jogar futebol. Ele tinha 9 anos de idade, começou a jogar futebol e começou a se destacar muito no futebol lá nos Estados Unidos. Começou a competir e eu passei ali esses 3 anos nos Estados Unidos, arrumei um segundo emprego lá nos Estados Unidos, né? Que era motorista de jogador de futebol. Olha só! Então, nos fins de semana, meu irmão, eu era motorista do Breno, né? Então, rodei a Flórida quase toda com o Breno participando dos torneios, do time lá, do clube que ele fazia parte. Então, eu mergulhei, eu fiz uma imersão paternal no futebol, né? Não foi nem uma imersão de negócio. Eu era um pai levando o filho pra jogar futebol. O que que eu vi nesses 3 anos lá? Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas envolvidas com futebol, a quantidade de crianças, a quantidade de pais, os torneios, a estrutura, a organização. Eu fiquei de boca aberta com tudo que eu vi. Uhum. E aqueles números pra mim que eu vi ali, aquela quantidade, aquele quantitativo de gente que eu via, aquilo ali eu não via no Brasil. Nunca tinha visto no Brasil aquilo. Eu falei, cara, alguma coisa acontece aqui nos Estados Unidos, que não acontece no Brasil e que eu não sabia e que eu acho que pouca gente sabe. Uhum. Então eu fui pesquisar. E aí dei de cara com números impressionantes. O primeiro deles é que o esporte mais praticado nos Estados Unidos da atualidade é o soccer. É mesmo? Nossa. Ninguém sabe disso. Eu não sabia disso. Tem 24 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade jogando soccer nos Estados Unidos. Caramba! 24 milhões. Eu moro aqui em Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, ou seja, tem 24 milhões de pessoas que jogam futebol na América. E eu achei isso impressionante. Pô, eu achei isso um baita mercado. E comecei a pesquisar por que eles jogam futebol. E aí consegui chegar à resposta de algumas perguntas que eu sempre tive. Uma delas é a seguinte: por que que os Estados Unidos ganham muita medalha nas Olimpíadas? Eu sempre me perguntei isso daí, né, cara? Eu sempre achei, na minha inocência, por não conhecer como funcionam as coisas nos Estados Unidos, que o governo apoia o esporte nos Estados Unidos. O governo americano apoia nada no esporte. Tem apoio nenhum. Tem, não bota dinheiro nenhum. Quem paga o esporte são os pais. Simples. Eu pagava o futebol do meu filho. Uhum. Cada pai pagava o esporte dos seus filhos. Agora a pergunta é, o que leva um americano a pagar o esporte dos seus filhos? Em média, uma família americana gasta $1,000 por filho em esporte por ano. Caramba! Em média. Por quê? Em primeiro lugar, eles consideram que o esporte é parte da formação do caráter do novo indivíduo. Porque o esporte ensina disciplina, trabalho em equipe, foco, respeito à liderança, respeito à hierarquia. Ou seja, o esporte ele é um processo que é parte, na cabeça da cultura americana, da formação de um indivíduo. É o futebol americano, é o beisebol, é o basquete, é o hockey, é o futebol, é o atletismo, é a natação, qualquer modalidade. Então, em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na sociedade americana, aos 17 anos, 90% das crianças saem de casa. Então, o cordão umbilical nos Estados Unidos, em média, é cortado aos 17 anos de idade, quando o adolescente vai para a faculdade. Uhum. Quanto mais longe o adolescente vai para a sua faculdade, da sua família, mais status ele tem no meio dele, entendeu? Uhum. Nossa, isso é interessante. Eu não sabia desse lance da distância. Por exemplo, o cara da Flórida. Pô, cara, se o cara foi para Califórnia, ele é o cara, entendeu? Uhum. Ele foi fazer Stanford ou o próprio MIT lá em cima. Ele é o cara. Agora, se ele for para UCF, que é uma das maiores faculdades, universidades americanas, que é University of Central Florida, pô, é do lado da casa dele? Não, esse cara é meio... Não, esse cara é meio bundão, entendeu? Caraca. Tem um pouco esse código. Não tô dizendo se isso é certo, se isso é errado, não é? É muito importante. Dos caras, então, quem tá ouvindo, eu não tô fazendo um julgamento. Eu tô simplesmente descrevendo como é a cultura americana. Uh-huh. Ou seja, o cara vai pra uma faculdade. Tanto é que no Toy Story 3, né? No último episódio do Toy Story, retrata esse episódio. O Andy saindo de casa, né? Isso, verdade. É, ele se despedindo dos brinquedos, da mãe, o quarto. Ou seja, essa mudança do quarto, isso é cultural nos Estados Unidos, entendeu? É. Os pais contam nos dedos esse dia, porque nesse dia ele considera assim, ó, cumpri minha missão. Uhum. É assim que funciona, ó. Cumpri minha missão, daqui pra frente é com ele. Então, como é que funciona a família americana? Até esse período, a dedicação é muito grande, a presença é muito grande. Então, eles consideram que acompanhar o esporte da criança e do adolescente é parte da paternidade dele. Legal, porque legal. Aos 17 anos ele vai sair. E o terceiro e principal motivo, né? Tinha que ter um elemento econômico aí no meio, né? Capitalismo não funciona, né? Qual é o elemento econômico aí? A educação americana, ela é gratuita até o high school, ou seja, até o ensino médio. Ela é gratuita e de excelente qualidade. Existem também as escolas privadas, as famílias mais ricas podem botar os seus filhos em escolas privadas também, mas é muito comum famílias ricas colocarem os seus filhos também em escolas públicas porque elas são de excelente qualidade. E só um detalhe pra quem não sabe, a gente tá falando de famílias ricas mesmo. Gente com muito dinheiro deixa os filhos na escola pública normalmente. Uma coisa completamente impensável no Brasil e fora. Aqui a família de classe C coloca o filho na escola particular se conseguir, faz de tudo pra conseguir, fica sem viajar pra poder colocar o filho na escola particular aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é o oposto. A família, mesmo sendo muito rica, é muito comum que ela deixe o filho na escola pública. É cultural e é de muito boa qualidade. Agora, o que acontece? Por outro lado, a universidade é privada. Não existe universidade pública. Toda universidade é privada. Mesmo aquelas que o governo tem participação, ela é paga também. Ou seja, ela não é gratuita. Uhum. Ela é paga e muito bem paga. Uma faculdade nos Estados Unidos, ela custa entre $35,000 a $55,000 por ano. É, muita grana. É grana. É muita grana. Não é muita grana pro brasileiro só não, pra nós não. É grana pro americano também, entendeu? Uh-huh. Então a vida do americano é dividida basicamente em duas partes. Isso tudo fez parte da minha pesquisa, né? Uh-huh. A primeira parte, pagar o mortgage, que é a hipoteca, que é o financiamento da casa dele. Sim. Uh-huh. Isso é sagrado pra ele, olha. Ter o dinheiro pra pagar a prestação da casa que ele comprou. Isso é sagrado. E a outra parte qual é? Ele depositar um dinheiro todo mês num fundo pra faculdade do filho. Isso. Porque qual é o sucesso do pai? É levar o filho até os 17 anos, ele ir pra faculdade e ele ter lá pelo menos metade da faculdade paga. Outra metade é com moleque, entendeu? Uhum. Vai ter que trabalhar, vai trabalhar como garçom, vai trabalhar e vai pagar a faculdade dele. Porque agora é com ele, ele saiu de casa, mas uhum. o pai pagou pelo menos a metade. Sim. Alguns pais pagam tudo também, mas é considerado um sucesso pelo menos a metade. Ou seja, ele passa a vida toda economizando dinheiro pra chegar nesse dia e pagar a faculdade do filho. Isso é parte da cultura americana. O que que o esporte tem a ver com isso? Vamos lá, se ele pagou o esporte pro moleque de 8 anos de idade até os 17, ou seja, ele pagou por 9 anos, né? Sim. Se custa uma média de $1,000 por ano, ele terá gasto $9,000 com o esporte do filho dele. Sim. Com 9 anos de futebol, por exemplo, ou de atletismo, ou de qualquer modalidade, com 9 anos no currículo de prática de esporte, sem nem olhar se o cara é bom ou não é bom, só precisa ter as duas pernas. Ele já ganha 25% de bolsa na faculdade. Ou seja, se você considerar uma média de $40,000 por ano, você tá falando o quê? De $10,000 por ano de desconto. Uhum. Se o garoto ele é razoável e algum técnico viu e acha que ele tá taticamente correto ali, 50% de bolsa. Ou seja, $20,000 por ano. E se o moleque é muito bom, 100% de bolsa. Uhum. $40,000 em média por ano. Sim. Ou seja, o esporte também é um fator motivacional que os pais investem nos filhos porque vão ganhar bolsa na faculdade. Pô. E assim toda a sociedade se movimenta, entendeu? E por isso eles ganham muitas medalhas nas Olimpíadas, entendeu? Aí, eu fui pesquisar o futebol profissional. Então, a MLS, a Major League Soccer, que é a elite do futebol norte-americano, envolve o Canadá e os Estados Unidos, ela é a principal liga, não é a primeira divisão. Lá não tem primeira, segunda, terceira divisão, não. A Major League Soccer é a principal liga. Ainda mais que eles botaram Major no nome, né? mas o americano tem isso. O campeonato de beisebol chama World Series. Tipo, só compete time americano e um ou outro. Não é World. Olha aí. Tem jogador do mundo todo, Marco. Não seja... Bom, quando eu comecei a ver os números do futebol profissional lá, também cai duro, cara. Por exemplo, a audiência do futebol nos estádios dos Estados Unidos é 50% maior que no Brasil. Não, você tá de sacanagem. O quê? Desculpa, do Campeonato Brasileiro, que é o principal, entendeu? Caraca, como assim? A média de pessoas que vão aos estádios nas partidas da Major League Soccer, ela é 9 vezes maior do que a média do Campeonato Carioca. Meu Deus! Ela é 3 vezes maior que a média do Campeonato Paulista e ela é 50% maior que a média do Campeonato Brasileiro Série A. Caraca, eu tô impressionado. São números reais, entendeu? Caraca! A média de público da Major League Soccer é a 7ª maior média do mundo. Meu Deus. 7ª maior média do mundo. Isso já é fato. Isso já está acontecendo. E cresce consistentemente ano por ano, entendeu? Meu Deus. Outro número interessante. A média de público por jogo da MLS já é maior que a média de público da NBA. Nossa. Já é maior também. Estádio é maior, cabe mais gente, né? Não. A média dos estádios, das arenas da NBA é 20 mil pessoas. A média das arenas da Major League Soccer é por volta de 20 mil também. Nossa, interessante. Porque os estádios lá, Marco, eles não constroem para 70, 80 mil pessoas igual no Brasil, que a média de público do Campeonato Carioca é 2.300 torcedores por jogo, cara. Você entendeu? A média de público de São Paulo é 5 mil torcedores por jogo. E do Campeonato Brasileiro é 12 mil por jogo. Então, que diferença faz você ter 80 mil no estádio ou 30 mil no estádio? Exato. A diferença é o return over the investment. Ou seja, o retorno sobre investimento é que é a diferença. Por exemplo, o nosso estádio lá, nós vamos construir um estádio agora com a capacidade entre 20 a 25 mil lugares. Vai custar o estádio cerca de $110 milhões. Ah, bonito. Está super moderno. Super moderno, com suíte corporativa, bacana. Olha no aí. No centro de Orlando. Ali do lado do Amway. Do lado da Amway Arena, exatamente. Olha aí, que bonito. É do lado da arena da NBA, é nosso estádio, exatamente. E o Orlando City, ele passou para a Major League, não era, né? Depois que você virou sócio... Conhecendo esses números todos aí, cara, eu falei, eu vou entrar no futebol nos Estados Unidos. Olha aí. É uma grande oportunidade, é um fenômeno que está acontecendo. Ninguém percebeu logo, tá barato ainda, hein? Entendeu? Olha aí. A liga tem plano de até o 2022 ter apenas 24 equipes. Uh-huh. E nós já tínhamos naquela ocasião ali 20. Uh-huh. Tá. Aí eu falei, cara, são os últimos terrenos do condomínio, né? Eles mais valorizados. Comprei o clube que já existia lá, que jogava na USL. USL é United Soccer Leagues, que é uma outra liga. Uma liga, eles chamam Minor League, né? São as ligas menores, né? Uh-huh. Com menos importância. Não é segunda divisão, porque não tem, sobe e desce. Uh-huh. Mas é uma liga abaixo. que é a liga que nós participamos e fomos campeões em 3 anos de existência do clube, fomos campeões 2 vezes. E estamos jogando nessa liga esse ano, que é a nossa despedida, porque nós já assinamos, nós já fazemos parte da Major League a partir de 2015. Olha aí. Nós vamos estrear na Major League. E só para você entender como funciona o modelo, eu sou o dono do clube de Orlando, tem lá outros sócios, né, que são os fundadores. Eu comprei, tenho cerca de 85%, mais ou menos, do clube. Uhum. E os outros sócios fundadores ficaram com 15% do capital. E um dos sócios desse é o CEO da operação, que é o Phil Rollins, é um inglês, que toca muito competente. O cara fez um trabalho extraordinário e continua tocando o dia a dia da operação. Nós fomos a 21ª, depois veio Nova York e depois veio Miami, né? O Nova York é a franquia do Sheikh Mansour, dono do Manchester City, na Inglaterra. Uhum. Eles agora abriram a segunda em Nova York. Tinha Nova York Red Bulls, que já tem. Eles abriram agora New York City. E Miami, que foi o jogador inglês lá, o David Beckham. Ele agora é o dono da franquia de Miami. Não é brincadeira. Não é pouca coisa. Nós que somos os donos dos clubes, somos os donos da MLS. A MLS é uma empresa privada cujos sócios são os donos dos clubes. Ou seja, agora tem 24 clubes, que vai entrar Atlanta também agora. Ou seja, custa dinheiro pra entrar na MLS, como se fosse a sociedade, comprando a parte da sociedade. Você tá comprando a sociedade, exatamente. Ou seja, cada um tem 1/24 desse negócio. Legal. Quanto é que foi? Foi 80 milhões, alguma coisa assim, não foi? O nosso foi 70 milhões. Uh-huh. A parte da aquisição do clube, né, e da MLS, né? E a gente também investiu aí mais 30 milhões no estádio, né? Dos 110 milhões do estádio, nós estamos investindo 30 milhões de dólares. O nosso investimento total é de 100 milhões. Né? Ah, porque aí tem governo também, prefeitura... O governo, assim, é muito interessante. O governo adota um papel de parceiro de negócio, né? Uhum. Não de atrapalhador de negócio. Né? bem colocado. Ele adota um papel de parceiro de negócio e é parceiro de negócio, porque nós vendemos o projeto para eles. Nós vendemos para eles, através de um relatório de uma consultoria que contratamos, que o estabelecimento da franquia da MLS em Orlando em 30 anos vai gerar 1,2 bilhões de dólares em impacto econômico. Legal. Provamos isso por A mais B, em recolhimento de impostos, geração de empregos, novos negócios. Ou seja, é um negócio que você faz uh-huh. com o governo. Faz sentido. E esse é vendido, isso é analisado por uma junta de empresários que assessoram a prefeitura local, entendeu? Legal. E isso é levado em conta os aspectos mercadológicos. É uma decisão mercadológica que, obviamente, depois é usada politicamente. Sim. Mas, antes de tudo, é uma decisão mercadológica. Ó, ninguém me chamou no quartinho pra bater um papinho, vem cá. cueca, né? Ninguém me chamou no canto pra nada, em nenhum momento. Uhum, legal. Em nenhum momento. Eu posso dizer isso. E ao contrário, eu vou dizer outra coisa. Né? Nós vamos administrar a obra. Ou seja, toda a administração do recurso da obra é administrada pelo clube. Não é por nenhum político, nenhum padrinho, nenhum empreiteira. Entendeu? Uhum. É administrada pelo clube, porque o interesse é nosso de fazer o máximo possível com o menos dinheiro possível. Sim, claro, com certeza. Claro. É verdade. Não é, quando a coisa é o contrário, é o mínimo possível com o máximo de dinheiro. Agora, eu quero saber de você, porque eu sei que já foi comentado por aí. O Kaká vai jogar no Orlando City ou não vai? Pô, tu já pensou uma exclusiva aqui no Jovem Nerd? Pô, você não é foda pra caralho. Eu quero saber se teu filho vai jogar no Orlando City. Que time não gostaria de ter o Kaká, né? Que time? Claro. Que time gostaria de ter o Kaká? Nós não temos nada definido. Ele revelou semana passada o desejo dele de jogar nos Estados Unidos. Olha só, os pontos se conectando aí. Foi publicado no mundo inteiro isso aí. Olha, se eu sair do Milan, eu vou jogar nos Estados Unidos. Olha aí. Ele falou isso. Muito bom. Então, torço que isso acontecer realmente, que ele jogue no Orlando. Torço que isso aconteça, entendeu? Tomara, né? Porque ter o Kaká necessário ia ser uma merda. Então, tem que contar que, assim, o objetivo do nosso clube, se não for o Kaká, vai ser outro brasileiro, né? Nós vamos contratar um brasileiro de expressão mundial, isso é parte da nossa estratégia. Né? Olha aí, legal. O Kaká vai ser outro, pode ser Ronaldinho, pode ser Robinho, pode ser quem for. Uhum. Nós vamos contratar um jogador de expressão mundial pra jogar no Orlando pra nossa estreia na Major League. Olha, legal. Isso é parte da nossa estratégia de conectar o público brasileiro com o time nos Estados Unidos. Ah, boa. Como é que funciona isso? Orlando é a cidade preferida dos brasileiros. É o principal destino internacional dos brasileiros. Só o Marco que não gosta. É, né? Eu amo Orlando. Vai todo ano. Eu adoro. Jovem Nerd só compra roupa em Orlando. É verdade. O Orlando é um lugar que vale a pena você ir só pra comprar roupa. Já vale a pena, já paga passagem, hotel, paga tudo. Porque aqui no Brasil a gente é rico, né? A gente paga 3-4 vezes mais as coisas. É, eu acabei de fazer meu enxoval de bebê lá em Orlando, cara. Foi beleza. Enxoval de bebê, então, as mulheres, mulheradas, tá bom. Ó, deixa eu dar uns números pra vocês, Orlando. Ó, 70% de tudo que se compra nos shopping centers é pra brasileiro. Olha 70%. Aí. Caraca, é isso aí. É nova economia. Esses gafanhotos numa plantação assim. Little Brasil. É, Little Brasil. É, 40% dos imóveis vendidos na Flórida inteira é pra brasileiro. Nossa, mano, sério? Caraca. No Brasil, o pessoal é rico, né, cara? Paga caro pra caramba nos imóveis. Lá o pessoal é pobre, é mais barato. É verdade, isso é verdade. Nos Estados Unidos, né? É, com a grana de um imóvel no Brasil, você compra dois, três, se bobear. Com certeza. Uma kitnet ali na região da Faria Lima, uma Vila Olímpia, uma kitnet custa o preço de uma mansão lá em Orlando. Isso é verdade. É verdade. Chocante. Essa realidade é chocante. O que a gente quer fazer? A gente quer respeitar o time do coração de cada brasileiro. Por exemplo, qual é o teu time, Marcão? Meu? Na verdade, eu sou você é corintiano, pra irritar a minha esposa palmeirense. Esse é o único objetivo. Eu sei muito pouco sobre o Corinthians, eu só sei que eu tenho que torcer pro Corinthians pra poder irritar a minha esposa palmeirense. Mas nós respeitamos que o teu coração é corintiano, a gente respeita isso, entendeu? Só que a gente gostaria de que o Orlando seja o seu segundo time do coração. Olha aí, que bonito. É uma estratégia excelente pra brasileiro, né? Porque você pode briga querendo mudar o time do cara. Não, a gente respeita o teu time, respeita. E detalhe, nosso uniforme é roxo, não tem nenhum time brasileiro verdade. Que seja roxo, ou seja, uma cor neutra, entendeu? É verdade. Vai criar aquela picuinha, né, de usar. Isso, exatamente. E pra atingir essa estratégia, a gente primeiro criou uma página no Facebook chamada Orlando City Brasil, com S. Orlando City Brasil, onde a gente produz conteúdo em português pra brasileiro. Ou seja, uma página de um clube de futebol nos Estados Unidos que criou uma página com conteúdo em português. Legal, hein? É, acabou de dar like aqui. Like. Então, eu já sou torcedor do Orlando City, sério. Não, a gente respeita teu time de coração, por favor. Nós não queremos. É meu time de coração. Você tá brincando comigo, cara. Eu sou Orlando City desde pequenininho. Você não falava inglês, apesar de estar trabalhando com esse concurso, né? Um detalhe que eu li sobre você. Eu fui começar a falar inglês quando a WhatsApp já tinha mais de 100 escolas. Nossa! Né? Mais de 100 mil alunos matriculados. Já era um sucesso a WhatsApp. Eu fui começar a aprender a falar inglês. Ô, santo de casa! Mas você fez o WhatsApp só pra... Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.